está nesse Gcast. Darkonix está aqui. Ivindil está aqui. Essa de Queiroz e Marisa Monte. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. Como um corpo ressequido que se estira num banho tépido, sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante. Onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Jakers, Mark 1, 13. Pra caramba, cara. Cara, até eu não sinto calor, tô sentindo calor. Eu acho que o mundo vai acabar, eu acho que agora não tem mais jeito, não vai voltar a fazer frio nunca. Porque tá fazendo calor à noite, né? Não, tá fazendo calor demais, não lembro de ter sentido tanto calor toda a minha vida. Nem eu. Eu tô constantemente... E eu não sou de sentir calor em tempo nenhum. Eu tô constantemente irritado, eu tô... sem conseguir fazer nada, eu não funciono mais. O meu cérebro... Eu não tenho a menor alegria de viver, eu já quase me matei várias e várias vezes, eu não sei porque eu tô aqui gravando, que nesse momento eu tô morrendo de calor. O meu cérebro fica maluco, cara, ele fala, caramba... Tá calor à noite, cara. Não quer continuar funcionando. É o seu cooler interno, para e você reserva. Vai dormir! Cara, tá muito quente. Muito quente, eu tô enlouquecendo, então... Ai, então, hoje... Ninguém tava sabendo, eu tava sim, porque eu comentei no post anterior. Que leremos e-mails. Coisa que a gente não faz muito tempo, vai fazer uns 6 meses. A gente vai pegar os e-mails de tudo de interessante que comentaram. Tem uns 2 comentários e o resto por e-mail. Desde que a gente começou a maratona. E o programa vai ter uns outros bloquinhos também extras que a gente gravou sobre coisas anômicas que não davam um programa inteiro. É. Você tá muito... Fala um pouco mais, eu não quero dominar esse programa sozinho. Monologa aí, velho. Ah, inclusive, eu lembro quem comentou, por isso que eu não botei na letra de e-mail, mas alguém comentou sobre a nossa fica italiana, que morreu, né? É, mas não morreu não, toda hora a gente conversa sobre vira isso. Vira e mexe a gente lembra dela, é sabe? É porque a gente ficou muito tempo reestruturando e... Tá, a gente ficou muito tempo fazendo outras coisas, não reestruturando nada. E a gente voltou no completo improviso. E aí, mas a gente vai fazer, a gente vai voltar com a Eu tô pensando seriamente em fazer uma Mark 2, fica italiana, né? É, a gente vai organizar, que na verdade a gente esqueceu exatamente o que aconteceu nela. É, eu vou pegar tudo, todas as edições. Pra lembrar, porque ela era feita... Fazer um previously. O legal nela é que ela é feita no improviso. Aham. Então, a gente tem que ouvir de novo e aí começar a gravar e começar a inventar na hora o que tá acontecendo. Então, é uma coisa que tem que parar pra fazer. Mas se alguém... Além dessa pessoa que comentou, quiser ouvir, fica tranquilo. É, uma hora ela vai voltar, ou em algum lugar. Ou se ninguém quiser ouvir, beleza, a gente não se preocupa ela com isso mesmo. Ela vai voltar do mesmo jeito. A gente vai continuar fazendo o que a gente quer, então, tudo faz. Então vamos lá, quer começar com os e-mails? Eu leio. É do Iago Vieira. Olá, Darko e Live Angel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já acompanho vocês há um bom tempo, mas nunca mandei um e-mail. Sim, sou fã de quinta, perdão. Quinta categoria, entendeu? Ah tá, só foi você que... Eu fiquei esperando as quintas-feiras pro grande... Não, eu pensei que tinha... Eu pensei que tivesse gerações de fãs do JKS, ele é da quinta. A quinta geração nossa, a gente é velho. Ah, então, pra começar, quero parabenizá-los pelo JKS, que é sempre tão lindo e interessante. É lindo? É lindo o JKS? Por quê? Não é não. E muito, é muito bom poder ouvir opiniões tão divertidas e relevantes sobre um assunto que tanto me agrada, a cultura japonesa. Além de outros assuntos nerds, claro. E agora, com o JKS semanal, tudo está destinado a ficar melhor ainda. Quanto a isso, a gente vai ter que esperar pra ver. Não, cara, vai continuar semanal. Será? Será? Mas, como nem tudo são flores, expressão do século passado, não. Ele é da quinta geração. Ah, tá. Foi isso. Tenho uma grande reclamação a fazer. Cadê a presença feminina no JKS? Darko, você está sendo ignorado completamente aqui. Como assim? Ele tá sentindo falta da Glass, cara. Ah, tá. A da outra presença. Ah, tá. A outra presença feminina. Tá, entendi. A Glass sumiu completamente. Ainda acho que vocês deram um sumiço nela para monopolizar o podcast. Ele acha que te deu um golpe de estado aqui. Né? Não, tem cara. Tem toda uma briga interna por isso aqui. Cara, as pessoas estão fugindo desde que isso aqui começou. É, cara, ninguém quer ficar aqui. Ficar aqui, não tá entendendo. A gente não expulsou o Diego, foi ele que fugiu. Sabe? Todo mundo que não grava Oito, mais, e o Ming? Todo mundo que não grava mais, meio que não quer mais, então a culpa não é nossa. Não, mas o caso da Glass é que ela tá em Salvador, né? Então fica difícil gravar com ela, principalmente porque a gente não tem internet boa, mas, senhor Darkonix... Para de falar essas coisas, está saindo. Não, eu tenho que falar isso, cara, porque eu passei todos esses anos chorando a minha escada aqui, eu tenho que falar que, pelo visto, eu irei sair dessa vida e terei uma banda larga. Palmas, por favor. Então talvez a Glass volte a aparecer logo via Skype conosco. Ou não? Você não vai ler, pô. É você que tá lendo. Eu sei. Deixa eu me localizar de novo. E não tem ninguém pra poder ficar na posição de musa do J-Cast. É difícil não ter uma musa J-Casteriana. J-Casteriana? Para adorar. Ele não gostava da Otsu, não? Ele não falou dela? Se vocês esqueceram que a Otsu existe. Tanto tempo que ela não aparece. Lembra da Otsu, gente. Era tão legal. Qualquer dia dessa ela volta, eu convenço. Nada contra as vozes do Dark e do Livendil, mas uma voz feminina é de extrema necessidade para nos dar um pouco de moe e nos fazer esquecer dessa vida difícil de estudante menor de idade. Olha, uma criança. Tadinho. Mas olha só, tudo bem que você sente falta de uma voz feminina, mas não é como se nossas vozes fossem muito masculinas também. Então você... Principalmente a sua, né, cara? É. Então você pode metade do que você tá querendo, né? Quase é, não, não, não, não pode não. Tá. Por isso proponho uma volta triunfal da Glass ou uma nova mulher na equipe, nem que seja pra falar nhá no final de cada podcast. Eu concordo, eu queria ter uma mulher gemendo aqui. Só pra ela falar nhá, né? É, a gente falando e uma garota chata miando atrás. Chamar essas amigas Lore suas de São Paulo. É, eu vou falar com ela. Que tem que sair do quiz no meio porque a mãe tá querendo que ela faça lição de espanhol. Lição de espanhol. Aí ela vai falar nhá só no começo, que no final a mãe vai ter pedido pra ir dormir. Continua. Ah, é, já faz um tempo que os senhores não fazem o momento de leitura de cartas no podcast. Então, agora. E era uma das melhores partes do J-Cast, voltou a ser. Por favor, revitalize isso, tio Darko. Perceba como ele fala, como ele entende que sou eu que mando. Eu não entendi. Cara, se eu quiser, a gente não. Se eu decidir agora, a gente para de fazer isso nesse momento. Quer ver? Ele percebeu que sou eu quem mando aqui. A gente começa a falar de uma coisa completamente randômica, off-top. Quer ver? Eu vou começar agora. Cara, vi esses dias o primeiro episódio do He-Man no YouTube. Eu não gosto muito do He-Man, você não vai conseguir me cativar pra gente continuar falando do He-Man. Fez a minha infância o He-Man, mas eu não quero a sua opinião, eu mando aqui também. O He-Man fez a minha infância, você sabe, eu era super fã do He-Man. E da She-Ra, eu preferi a She-Ra. Inclusive, eu vi Mestres do Universo, que é o filme do He-Man, no cinema. Com meu pai lendo as legendas pra mim. Ninguém tá vendo a sua cara de tédio, tô fazendo fazê-lo. Demonstre vocalmente seu tédio. E aí? Ó, estou entediado. Agora sim. E eu vi, eu devia ter uns 4 anos de idade, meu pai lendo as legendas pra mim. E eu fiquei revoltadíssimo porque não tinha She-Ra no filme. E tá bom. Viu? Sentiu? Ok. É só isso tudo mesmo. Fique com Deus, obrigado, abraço e até mais. Ah, que muito interessante. Antes de eu ler o e-mail que eu vou ler, Dimensão Convites ofereceu pra gente uma amostra grátis de convite pra casamento. Eu queria informar o Dimensão Convite que vocês podem mandar. Eu sei que vocês escutam o J-Cast. Na verdade, não. Não vai ser muito útil pra mim, porque eu ainda não posso casar com a Nagato. Pode. Pior que pode. Mas, enfim, vai ser útil o meu trabalho. Onde eu trabalho, as pessoas vão gostar de ter novos modelos de convite de casamento. Então, mandem. Então, a Mariana Oliveira, ela falou sobre o J-Cast Goes Off 2. Olá, pessoal do J-Cast. Ouço o J-Cast desde a primeira edição, mas nunca mandei e-mail. É engraçado que a gente tem muita gente que escuta o J-Cast desde o Anime Forces, que tá, ou tá voltando agora, ou que escutou a gente esse tempo todo, mas se escondeu, sabe? Muito estranho isso. Deixa um medo de vocês na época, né? Por quê? Isso era estranho. E a gente zoava muito mais os nossos ouvintes, tadinhos. Com certeza. Porque sempre que as boas ideias de e-mail surgiam, era enquanto eu ouvia o programa e eu nunca lembrava delas depois que terminavam. Gostaria que vocês soubessem que eu gosto muito do programa e apesar dos períodos em que vocês simplesmente desaparecem, eu nunca desisti de vocês. Sim, apesar de nunca ter participado, eu sou muito fã de vocês. Acreditem se quiserem, ri. Vocês falaram no Goes Off... Eu tô muito orgulhoso dos nossos ouvintes, que pela primeira vez eles nos corrigiram. Eles não corrigem porque, na verdade, a gente nunca tá errado, é diferente. Eu tô esse tempo todo esperando um ouvinte corrigir a gente, sabe? Porque não pode a gente tá certo o tempo todo. Foi por isso que a gente errou de propósito no Goes Off, pra poder ver se alguém corrigia, e deu certo. Vocês falaram no Goes Off sobre a quinta temporada de Lost, que, por sinal, eu gosto pra caramba. Não tanto quanto da Fone, não tanto quanto eu gosto. Não que ela gosta de mim, mais do que de Lost. Eu entendi. Ninguém achou isso. Tudo bem. Porque eu também esperei acabar a temporada pra começar a assistir como live de O Herege. E foi muito bom ouvir a opinião de vocês, porque eu não conheço ninguém que assista e curta tanto quanto eu. Tem apenas uma correção. Vocês falaram que o pai do Jack aparece pro Loki no poço e diz pra ele que ele tinha que reunir todo mundo que saiu da ilha. Na verdade, quando os saltos temporais começaram, o Loki estava na ilha com o Richard e os outros. Quando ocorreu o primeiro clarão, ele voltou para o dia em que o avião, com as imagens de Maria recheada de drogas, caiu na ilha. E ele foi tentar ajudar. Mas um dos outros, acho que o Ethan, mas eu realmente não me lembro, viu ele e atirou na perna dele. Aí veio outro camaleão e ele foi parar no futuro. O Richard aparece do nada com uma caixinha de primeiro socorro, tira a bala e diz pro Locke o que ele tinha que fazer, que era trazer aqueles que saíram da ilha de volta. E para isso ele teria que morrer um tempo depois. Após alguns saltos temporais, o Locke resolve que talvez tenha alguma resposta na estação Orquídea e leva todo mundo com ele. Lá ele vê que a estação ainda não foi construída e desce no poço, aí ele cai lá dentro e encontra o pai do Jack. Enfim, o nosso erro é que a gente falou que foi o pai do Jack que falou que ele tinha que juntar todo mundo, e não, foi o Richard, que falou porque o próprio Locke mandou ele falar. Tirando isso, o programa foi muito bom, adoro Ghost of desde 1.0. Não tenho nada de mais interessante para acrescentar, a não ser que comecei a assistir Damages, e é muito bom. Ah, que bom. Obrigado pela dica. Inclusive, tem uma notícia, tchau, pessoal. Uma notícia meio bizarra, não corram pra assistir, por favor, que é heresia. Mas me parece que Damages está passando de madrugada na Globo. Sério? Sério, Diego me falou, então não assistam, pelo amor de Deus. Baixem ilegalmente, mas não assistam na Globo, enfim. E outro comentáriozinho rápido é da Drissit Pepper no Ghost of 2 também, que ela falou que tava baixando, que agora que ela viu que era o Ghost of 2. Enfim, resumindo, ela já era uma fã de Doctor Who antes da gente falar sobre Doctor Who. E, inclusive, eu vivo fazendo comentários no Twitter sobre Doctor Who, ela sempre comenta comigo, e ela tá com medo do End of Time agora, que ela acha que vai ser ruim. Não vai ser ruim, cara. Não tem como, né, cara? Não Doctor tem Who, como ser ruim. Eles podem fazer qualquer coisa ali. Este é o universo mais variado do mundo, cabe qualquer absurdo que eles quiserem inventar. Inclusive, eu devo dizer que esse final de ano eu estou muito ansioso por causa disso, eu estou me segurando feliz com esse calor. Não, eu acho que... É a expectativa desses dois episódios. Eu acho que desde que criança, eu nunca esperei tanto o Natal. É, não, eu tô, assim, o Natal teve outro significado pra mim, porque a primeira parte do episódio vai começar, vai ser dia 25, no dia de Natal, e na segunda, no dia de Ano Novo. De primeiro. Daí, provavelmente, na primeira semana de janeiro, eu devo baixar os dois episódios e assistir, e vai ser muito bom. E vão lançar Torchwood em DVD. E não faz aqui o menor no Brasil, sentido. Cara. E não faz o menor sentido por dois motivos. Um, não faz sentido o spin-off sair antes da série principal em DVD. E não faz sentido porque vai custar R$150 por 13 episódios. Vai lá, lê o próximo. É da Stephanie? Não, Gustavo Takao. Pô, se fosse da Stephanie, eu ia fazer a piada. Eu sou Stephanie. Não, essa Stephanie é da fila lá do GQS, é a Loli número 2. A Loli principal. Tá. Gustavo Takao. Tenho que admitir que sou daquele pior tipo de ouvinte. Ouço, adoro e fico quieto, realmente. Shame on you. Na miúda, sem dizer um elogiozinho sequer, mas às vezes tento mudar. Que bom. E no caso, as coisas que me fazem mudar desse jeito são casts como esse. Sempre adorei os GQS Reviews, usei várias vezes como termômetro para assistir ou não algum anime. Mas dessa vez, vocês se superaram mesmo. Eu assisti MD Guys na finada Rede Manchete. Meio segundo de silêncio. Pronto, passou. E também achei ruim demais, muito vago, assim como toda leva do US Manga Corps do Brasil. Que nomezinho, hein? Enfim, achei genial a ideia desse cast. Vocês são foda demais. Porra, que deprimente, né? Por quê? A ideia mais legal que achou foi a ideia que você roubou. É. Tô muito deprimido. Mas peraí, cara. A gente deu uma ideia nova. A gente deu um Mr. Size 3000 pra parada, né, gente? É. Você zoou, a gente comentou. Tá. Meus mais sinceros parabéns, rapazes. Estou torcendo demais pra vocês no Prêmio Podcast. O Nils foi pra seleção. É muito engraçado, porque... De 5 concorrentes, não, de 6 concorrentes, 4 foram escolhidos, e um deles foi o Nils pra ir pro voto do júri. Sendo que o Nils tem um programa, né? Tem dois? Não, tem 8 porque eu botei todos os live reports pra ser Nils agora. Ah, tá. E foi o único que eu não sabia que tava concorrendo. Então eu não botei o link em lugar nenhum e ele teve 0 votos no voto popular. O próximo e-mail eu não vou ler, não. Que é o próximo comentário da Stephanie, não vou comentar, não. Vou só mandar um beijo pra ela, cara. É minha Loli. Eu não sei se ela ainda escuta. Eu queria dizer que tá rolando uma investigação muito braba. Polícia Federal tá com tudo aqui. Cara, ela virou nossa fã, cara. Eu não sei se ela ainda escuta. Essa vai ser a prova. Se ela vier comentar comigo que, eu ouvi... Você garante que a sua relação com ela é só de ídolo e fã? Sem dúvida, ela tem um namoradinho. Ah, tá. Acho bom mesmo. Eu não vou deixar ficar vendo, assim, de forma passiva, vocês afundar falando demais. E aí, esse é um teste, só pra saber se ela ainda tá ouvindo. O próximo é um spam muito bom. Spam não, né? Acho que não é spam, né? Não, cara, eu acho que... Fiquei na dúvida. É um cara que se preocupou muito com a gente. Acho foram muito duas legal. Pessoas, na verdade, né? É, foi a Karen com C e Trema. A Karen... É Trema não, cara, é um acento. É um não Trema? É um acento. É que eu tô olhando a tela muito perto. Ela tava muito desesperada por dinheiro, cara, porque eu nunca vi uma lista de e-mail tão grande, cara. Assim, a tela do computador é insuficiente pra lista do e-mail, sabe? Parava, interrompia. Né? E ela é o Maurício Oliveira. Ora, porque não acreditaram, afinal é dinheiro. O jeito! Saiu na revista Época, repassem e lucre! Saiu na revista Época, repassem e lucre, de novo! Não é brincadeira! Muito estranho, mas recebi de várias pessoas confiáveis. E mais, saiu na revista Época! Caros colegas! Urgente! Microsoft e AOL são agora as maiores empresas de internet. A Microsoft e a AOL. E pra ter certeza de que a Internet Explorer é realmente o programa mais usado, a Microsoft e a AOL... Não é mais não. Iniciaram o e-mail beta net test. What? Se você enviar este e-mail, amigos, a Microsoft pode e vai, por um período de 2 semanas, rastrear este e-mail. Para cada pessoa que você mandar este e-mail, a Microsoft vai pagar 245 dólares. Para cada pessoa que você enviar. Para cada pessoa a quem você enviar, que enviar este e-mail adiante, a Microsoft paga você 243 dólares. E para cada terceira pessoa que receber este e-mail, você recebe 241 dólares na Microsoft. Daqui a 2 semanas, a Microsoft vai te contatar neste seu endereço e te enviar um cheque. Eu também pensei que era besteira, mas 2 semanas depois de receber este e-mail, a pessoa que mandou para mim foi contatada pela Microsoft dentro de alguns dias. Ele recebeu um cheque de R$24.800. Você deve responder antes que o beta teste termine. Se alguém pode te dar esse luxo, esse alguém é o Bill Gates. A argumentação. O homem para essas coisas. Isso tudo é estratégia de marketing. Isso, dele. Claro, vamos pagar muito dinheiro para todo mundo, porque isso vai me deixar muito rico. Eu te desejo muito sucesso. Apenas mais adiante, não custa nada. Apenas um pouco de tempo em selecionar aqueles que irão receber o repasse deste e-mail. No caso dela, ela escolheu a internet inteira, né? Ela mandou esse e-mail pra internet inteira, você provavelmente recebeu dela. Cara, eu mandei pra todo mundo também, inclusive já recebi um cheque. De quanto? R$2, porque meus amigos são meio desanimados que nem eu. Ninguém mandou. E os 245 que você ganha por pessoa? Despesas de envio, conversão no banco. Claro. Fica tudo no imposto, cara. Você só tem um amigo, você mandou pra ele, esse, né? Isso aí é pegadinha, cara. Depois você vai receber, vai descontar o cheque. 20% vai pro leão. Não, vai pro leão, não. E não só. Na hora de converter real pra dólar, pra real, blá, blá, blá, fica metade do banco. É um absurdo a burocracia disso, é um absurdo. Ah, por isso você ficou com R$2 só, né? É. Mas isso é coisa do Bill Gates, é lógico, gente. Só o Bill Gates mesmo. Não tem algo dinheiro assim. Pra jogar pro alto, é, assim, né? Só ele mesmo. Só ele. Ok, o André Nunes de Hã? Isso foi São Paulo SP em japonês? Okay. O André Nunes de Lima, São Paulo SP, comentou no GCast Reviews 21. E aí, pessoal do GCast, sou recém-ouvinte de vocês, olha, finalmente um recém-ouvinte, que todo mundo parece que só escuta a gente desde os princípios do tempo. A gente vai mudando e ninguém novo chega, né? É, agora tá chegando gente nova da Combo, de vez em quando. E quero falar que gostei muito do cast, principalmente quando vi o tema do cast número 18, que foi 21st Century Boy, que era uma série que a gente tava começando a ler e já virou fã do autor logo no primeiro capítulo. Quero também parabenizá-los pelos temas abordados por vocês e também pelos seus estilos. Esses... Foi um S entre parênteses. Ele ficou em dúvida se nós somos a mesma pessoa imitando duas vozes ou somos duas pessoas diferentes. Na verdade, nenhuma das duas coisas. Nós somos uma voz feita por sintetizador. O Jack é uma entidade, né, cara? Por isso que a gente raramente se apresenta. Nós somos dois vocaloides. Ah, claro. Olha como eu sou lindo, meu cabelo azul. Agora vou baixar, provavelmente, os outros casts para ouvir. Continue melhorando. PS, se você tem as músicas do Urasawa Naoki, me passem, por favor. Não consegui achá-las. Eu também não achei isso em lugar nenhum. Eu te devolvo o pedido. Se você achar, por favor, manda o link pra gente. Cara, eu acho que eu comentei no post, sabe? Que eu achei. Você tem a canção que o Kenji canta, que é a Bob Lennon. Então, se você botar no YouTube Bob Lennon, Urasawa Version, alguma coisa assim, você encontra. Que é a música que o Kenji canta no mangá. Na verdade, essa música, você encontra ela. Uma versão especial que saiu com um dos volumes do mangá na época, que eu não sei quem canta. Tem uma versão que é cantada pelo ator que interpreta o Kenji no filme. E tem uma versão cantada pelo Naoki Urasawa no álbum dele, que é Half Century Man. Então, eu encontrei isso no YouTube. Então, se você pesquisar no YouTube, você encontra. Mas... Só isso também, né? O resto você não eu acha. Eu realmente usei... E, assim, você procurou também, não achou, né? Não, assim, a soundtrack que eu usei nesse programa foi achada num um BBS japonês no cache do Google que tinha um link pro Mega Upload. Eu consegui achar isso. O link tava funcionando. Eu consegui achar isso, mas eu não consegui achar o CD da Okina Sala. O Darko é o cara... É o go-to pra você achar alguma coisa que você quer baixar. Então, ele é o Google Master. Ele consegue achar qualquer coisa. Então, tem muito esforço. O Google gosta de mim. É, então se ele não achou, ele tem uma conexão mental com o Google. Daí, se ele não achou no Google, é porque ele realmente não vai ter lugar nenhum. Quem era Bad, né? Tadinho. Tadinho. Depois de tanto tempo de reprise, é bom a gente falar, então, uma coisa completamente atual. Michael Jackson morreu. Né? Não é tão atual assim. É demais atual, aconteceu ontem. Nossa. Bom, uma coisa, então, que eu fiquei sabendo essa semana. A gripe suína. Diz que é uma doença aí que tá rolando, tá matando geral, velho. Muito bizarro. E eu achando que o povo só tava andando de máscara na rua, porque tá todo mundo lendo J-Cast e o povo pegou essa mania dos japoneses de andar na rua de máscara. Inclusive, o cara na pelinca, lembra aquela... Eu não sei se eu cheguei a postar isso no J-Cast, mas aquela grife de máscaras com... pintadas, que os japoneses usam, o cara na Pelinca, que é um bairro daqui da cidade, o cara que faz tatuagem numa van, ele tá pintando a tua máscara de renda. Ah, é? É. Legal, né? Isso, você leva seu desenho e você tem a sua doença personalizada. Personalizada. Se você já não chama atenção suficientemente com a máscara... Eu descobri que eu tenho moe por máscaras, cara. Também? Pelo que você não tem moe, né? Eu tava... Você precisa direcionar melhor a sua libido, Oda. Eu tava passando no centro, e aí eu passei numa daquelas farmácias de manipulação terapêutica. Cara, eu acabei de comer, isso vai me fazer mal? Não, não vai não. Ah. Passei na frente da terapêutica, né? Sim. E aí, bem, todas as garotas que atendem no balcão são levemente bonitinhas, né? Normalmente, o mínimo possível pra agradar o público. E elas todas, usam mascarazinha e estavam todas de máscara, cara. Eu olhei e falei, cara, eu botei moia por máscara. Ok, que bom que ele parou a descrição aí. Eu não quero saber os processos internos cerebrais que se seguiram depois disso. Terapêutica não é uma franquia, é aqui de Campos só. Terapêutica então, é só aqui de Campos, né? Então ninguém sabe que é terapêutica. É, mas eu falei que era uma farmácia de manipulação. Eu não, era eu não estava prestando farmácia atenção. Farmácia de manipulação não é uma franquia campista. É porque eu não estava prestando atenção no que você estava dizendo. Ah, claro. Então, eu resolvi explicar uma coisa. Por incrível que pareça, a gente nunca explicou no GCast. Tem certeza? Toda vez que você fala que vai falar disso, eu fico pensando assim, cara, eu tenho certeza que a gente já falou isso 40 vezes. Eu descobri que o nosso primeiro Mark One foi sobre mercado, que foi o assunto do último Mark One. Mercado de tudo em geral. Ah, é? É, só que... A gente voltou, a gente reprisou, então a gente conseguiu fazer não, isso. Não, na verdade a gente falou, teve uma abordagem diferente com a coisa nova, as então coisas foi um novas, remake. Né? É, porque na época a gente falou, os DVDs estão caros e tal, e dessa vez a gente... Enfim, como é publicado o mangá e como os animes vão lá? Porque por incrível que pareça, eu pensei que todo mundo sabia disso. Bom, primeiro, antes, pra se fazer o anime, o Sam, ele decide se vale a pena ou não. O Sam? O som, como é que fala? Som ou Sam? Ah, o som, o aquele som? É o som que decide o que vai ao ar e o que não vai. O Darko tem um amigo japonês fake no MSN que trabalha na TV Tóquio e ele decidiu que Naruto valia a pena se virar anime. Não, não, ele não? Foi responsável por Kiroro Gunso, Sergeant Frog, faz um sucesso absurdo no Japão. Mais que Naruto. Não, é porque eu posto semanalmente lá no blog do GCast os rankings dos mangás dos tankōbon mais vendidos da semana e o questionário da Jump. E aí, nos comentários há um tempo atrás, eu percebi que tem algumas pessoas que ainda não sabem muito bem como é que funciona o sistema de publicação no Japão e qual é o sistema de publicação dos mangás. Porque provavelmente muita gente compra mangá por aqui e não sabe porque Diablos Evangelion só sai 2 vezes ao ano. É, tem gente que acha que tudo é culpa da editora. É, manda hate mail pra Conrad falando, Conrad, eu quero o Evangelion, sendo que não existe o Evangelion. Conrad vai desenhar o Evangelion pra ele. Ela vai ter que pagar pessoalmente, né, o mangaka pra sair das férias dele. Porque tem uma coisa bizarra. Lá, japonês, principalmente quando ele é um mangaka famoso, ele adquire um poder mutante que ele não come. Então ele não precisa de dinheiro mais. Porque eles podem trabalhar quando eles querem. Que é o caso do cara de Hunter x Hunter. Não, mas o problema de Evangelion não é esse, né? A questão de Evangelion é outra. Mas no caso do cara de Hunter x Hunter ou a Katsura Hoshino de Greyman, eles trabalham quando eles querem. Eles batem pé, não vou mais trabalhar. São japoneses que vivem de luz. Eles não precisam comer. Eles não precisam ganhar dinheiro. Não, o cara de Hunter x Hunter vive do dinheiro da esposa, né? É. Enquanto ela faz dinheiro... Com Sailor Moon pra sempre? É. Porque ela não precisa fazer mais nada. Sailor Moon vai dar dinheiro pra ela pra sempre. E eu acho que Sailor Moon dela dá mais dinheiro que o Yu Yu Hakusho dele. Sem dúvida, porque Sailor Moon foi um boom muito maior, sim, né, cara? Com certeza. Eles compram o pãozinho francês de todo dia com o Yu Yu Hakusho. E a Sailor Moon custeia as férias, a TV a cabo, entendeu? A banda larga, entendeu? Eu ia falar casa na praia, mas não, o japonês não pode ter esse luxo. O cubículo, né? O quadrado na praia. Na verdade, a questão de Evangelho, a gente vai chegar lá. Os mangás, eles são publicados semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, ou bimensalmente. Quase falando palavrão. Quando é de 2 em 2 meses, é bimensal? Bimestral. Não, bimestral. É bimestral. Né? O bimestre? Na escola? Você não fez segundo grau, né? Não, por eu isso. Fico confuso, porque quando o mangá sai de 15 dias, os americanos falam que é bimensal, que sai duas vezes ao mês, entendeu? E não quinzenalmente, porque eles não têm essa palavra quinzenal. Por isso que eu fiquei perdido agora. É bimonthly, é verdade. É, bimonthly. Então, tem mangás que são bimestrais, tem revistas que, sei lá, saem uma vez ao ano. Mas essas revistas que saem uma vez ao ano costumam ser spin-offs, vamos dizer assim. E cada editora segue com a sua equipe de revistas. Porque é o seguinte, por exemplo, a Shueisha, ela tem a linha Jump. Então tem Shonen Jump, Ultra Jump, Acabaram Jump, Minha Mãe Jump. Tudo Jump, tudo pula. Tem a Jump Jump. Tem, não, antes era Monthly Shonen Jump, né? Que agora é a Jump Skill. Isso. Eu ia falar FX. Quase. Eu tava com FX na puta língua. Ó, vou ler a lista de revistas da Shueisha, que é a editora da Jump. Eles têm. Cara, eles têm uma Playboy semanal. É, tem a Playboy semanal. Semanal. Porque ela é diferente, ela é de mangá. Sim, tem mangá. Todas as revistas deles têm um espaço para algum mangá em algum momento. É, porque ó, todas que estão vivas ainda hoje em dia. Tem a Miojo. Não, vamos ver só de mangá. Miojo? Que, a Miojo, ela é de cultura pop e música. De mangá, tem a Ribbon, de Shoujo. Tem a Margarete, sei lá como é que se fala. Peraí, Margareto. Margareto, isso. Tem a Playboy, a Weekly Playboy. De mangá ainda tem a Shonen Jump, a Weekly. Tem a Weekly Young Jump, que é de seinen. Tem a Jump Skill. Tem a Business Jump, que é focado em mangás de negócios, que existem, fazem sucesso pra caramba lá, sabia? Deve ser chatíssimos, né? Não sei, cara. Tem a Super Jump, tem a V Jump e eu acho que só. Acho que a Ultra Jump e a Jump a é franquia Jump. É puro pra ninguém botar defeito. Só que assim, Jump é só pra linha masculina, né? Seinen, Shonen e Business. Que é algo por algum motivo tem que ter também. Gambling também não tem, não? Tem antologia de... De mangá de tudo, né? Mahjong. Que eles conseguem tirar assunto. Porque quando eu fiquei sabendo de Saki, né? Eu pensei, não, deve ser o único mangá do mundo de Mahjong, não, uma linha normal. Inclusive, tem um muito bom que eu postei esses dias, acho que no Anime Forces, que é com o ex-primeiro-ministro. Ele é o protagonista? Ele é o protagonista. Não, o Tarasso não, o ex. Ah, o ex. Não, perdeu a graça. É uma versão personificada dele, que ele é bombado e cabeludo, mas whatever. É ele jogando Mahjong com outros líderes políticos pra resolver problemas diplomáticos. Cara, se fosse assim, tudo seria resolvido de forma muito mais fácil. Então, voltando, as revistas têm essa linha, né? Então a Shueisha tem a Jump, a Shogakukan tem Sunday, a Kodansha tem a Magazine e a Kadokawa tem a Ace. E cada uma tem sua própria linha editorial. Por exemplo, a Shueisha é mais pop, zona, a Sunday... Eu não sei qual a diferença da Sunday para o Magazine, eu confundo elas com uma facilidade absurda, então não vou falar delas não. E a Ace, que é mais focada em anime, é muito focada em otaku. Até a Shonen Ace é a revista shonen mais polêmica de todas, porque ela traz muito dessa coisa otaku, de perversões de calcinhas pra criança, pra shonen, né, pra garotos, não adolescentes, não menores de 18 anos, vamos dizer assim. E... É, pré-adolescentes. Além de que, MPD Psycho era da Shonen Ace, né? Era. Agora a Ace tá com uma mensal. É, que é o seinen que você achava que era seinen e descobriu que era shonen. E que agora virou seinen, foi pra Monthly Ace. Agora virou mesmo. Uhum. Tá. E descobriram. Estamos aqui assim com publicando isso, ops. Foi porque a gente contou, né? É, eles ouviram o JQS. Dentro dessa linha tem várias outras revistas. O que acontece? Essas revistas, elas saem semanalmente com um capítulo de vários títulos de mangás. Então, no caso da Jump, sai... Vamos na Jump, que é a única que eu sei todo o panteão de cor. Naruto, Bleach, One Piece, Reborn, Sketch Dance... Siren. Finado To Love Ru, que acabou. Jaguar. Jaguar, que... Sempre esteve lá. Não, Jaguar não, Kotikami que sempre esteve lá. Ah, é? Jaguar é só o feioso. É. Muito feioso. Jaguar é aquele que... Mas também é o concurso. É o concurso, mas ele é novo, é de 3 ou 4 anos atrás. Tá. É porque o... Sei lá, deve rolar algum trato lá. Kotikami é o que sempre esteve Kotikami lá desde o início dos tempos. É. Desde que o mundo era jovem. Kotikami tem 35 anos, algo assim. E várias outras revistas. Então, sei lá, mas 14 séries diferentes, um capítulo de cada toda semana. Ou todo mês, se for mensal. O que acontece? Conforme esses capítulos vão se juntando, quando junta aí, sei lá, uns 8 ou 9 capítulos, eles vão lá e lançam um volume tankōbon, que é o que a gente tá acostumado a comprar na banca aqui. É uma média de 200 páginas, que é feito pra aquela pessoa que curte a série e quer colecionar. E só aquela série que quer colecionar. Porque a impressão semanal é bem podrona. É, a qualidade é papel reciclado. É papel jornal muito ruim, inclusive quando você às vezes pega uns scans e tá muito ruim, é por isso, porque é pra o cara pegar e usar pra guardar cocô de gato e depois. E japonês não tem cuidado, né? É normal, inclusive, já vi muito anime, que mostra como é a realidade, obviamente. Uhum. Não, é sério também, se eu não me engano. É mangá também, etc. Enfim, a pessoa tá andando na rua e ela senta no banquinho, então adianta do lado dela. Jogada. Mas Mas é, basicamente... Ela pega a Jump e começa a folhear. Cara, imagina... É que nem jornal por aqui. Imagina, toda semana o cara compra uma revista com 400, 500 páginas e vai botar aquilo aonde? A bicha é uma bíblia, é uma lista telefônica. É, serve pro cara ler toda semana, jogar fora, e depois daquela série que ele curte, ele compra um cadernado. Exato. Aí o cadernado vem com papel melhor, vem com páginas extras. A lógica é a mesma do jornal, sabe? Um papel ruim que é pra pessoa ler e jogar fora. Ler e largar em qualquer canto. E aí, vamos pensar comigo. Um capítulo por semana, 8 capítulos, dá uma média de 2 meses, né? De 2 em 2 meses sai um tankōbon de uma revista semanal. Agora, no caso da mensal... Às vezes até demora mais, porque às vezes eles esperam... O mangá já tem 20 capítulos e eles lançam o primeiro tankōbon que tem 8. Assim, não necessariamente o tankōbon vai cobrir os lançados até ali, entendeu? Aham, uhum, é. Normalmente eles dão um gap. Eles dão um tempinho desde o lançamento da série, normalmente uns 20 capítulos mesmo, pra lançar o primeiro tankōbon. Aí dali em diante eles vão de 8 em 8. Então sempre rola um gap aí de uns 10 capítulos entre o tankōbon e o que tá sendo na revista. Agora, no caso de uma revista de um mangá mensal, por exemplo, Evangelion, que é mensal. Tecnicamente, né? Que Evangelion é um caso pior ainda, que Evangelion parece que saía era... É o famoso de vez em quando. Exatamente. Numa revista mensal de vez em quando. Vamos dizer aí que um capítulo de Evangelion chutando tenha 40 páginas, que normalmente é o que... Que normalmente os mensais têm um pouco mais de páginas. Chutando no alto, tenha 40 páginas. Pra chegar a 200 são 5 capítulos, ou seja, 5 meses. Se é de vez em quando, um ano. Lança um volume por ano. É, não é a mesma coisa, é um volume por ano. E aí, por isso, que só vem um volume por ano pra cá. Porque quando lança lá no Japão, eles dão um tempinho, que é pra inclusive, receber, traduzir, etc. Inclusive, eu tô até triste de antemão, que daqui a pouco eles vão parar de publicar Nana. Tá daqui chegando. Daqui a pouco Nana vai entrar nisso. Tá chegando, porque eu acho que Nana, da última vez que eu chequei, tava com 12 volumes lá fora, algo assim. Uhum. Aqui já tá, sei lá, e isso 8? Acontece porque aqui a gente lança mensalmente, né? Revistas que normalmente não são lançadas mensalmente. A gente não lança no ritmo de lá, nem no ritmo próximo de lá. Um ritmo completamente distante. Vou pensar que Nana sai uma vez por ano e aqui sai uma vez por mês. Só que lá eles não sentem falta, como nós, porque lá toda semana, todo mês que seja, tem 100 mil capítulozinho. E junto com aquele capítulozinho tem outras 40 séries que as pessoas leem também. Uhum. Então a gente não precisa ficar com tanta saudade assim. Aqui não, aqui o cara, além de ter menos séries, ele geralmente só vai acompanhar uma, porque ele não vai ter grana pra comprar até todas. Até porque o leitor médio de mangá não é otaku, né? São pessoas normais. É. Pessoas normais. E aí, o salaryman tá na hora do almoço, sentou lá na pracinha, toma Jump do lado, ele pega e folha e lê. Agora, vai explicar na cabeça da pessoa normal brasileira, que tá acostumada com outro ritmo, que olha só, essa série que você acompanha agora vai parar por uns 6 meses, depois vai voltar do ponto onde você parou, e você vai continuar lendo como se nada tivesse acontecendo. No Japão isso é normal, né, cara? Inclusive no Japão tudo acontece como se nada tivesse acontecendo. A Kadokawa aqui com o Haruhi que diga, né? O outro esquema, ele é menos difundido do que o esquema de mangá, inclusive eu fui descobrir pouco tempo até, que o Japão, ele não trabalha com temporada como a gente. Então quando você vai, sei lá, baixar no Naruto Project, que tem lá 50 mil episódios de Naruto. Digo, quando você vai assistir no Cartoon Network, não é? Não é o que você queria dizer? Não, mas no Cartoon Network eles não separam em temporada. E aí você vê lá... Aí separam em novos episódios? É. Ah, tá. Aí você vê lá 200 episódios divididos em, de 13 em 13, cada um com um númerozinho, primeira temporada, segunda temporada, 35ª temporada. Na verdade, isso não existe, porque o Japão ele trabalha com cur. É cur que se fala? É francês, né? É cur. É cur, deve ser. Cur. Só pode ser. É, eles falam curo, né? Curo. É cur. Curo, que eles falam. Cur é um conjunto. Gente, C-O-U-R. Cur. É cur. Fala cur. Não, cur é coração. É cur. São um conjuntinho de 3 episódios. Então, Len, tem 3 episódios. É um anime de um cu. É, Code Geass tem 26, 2 cu. Code Geass, no caso, tem 2 temporadas de 2 cu. Eles chamam de temporada tudo que sai direto e depois rola uma pausa pra depois sair outro pedaço direto. É, se rolou uma série, a série acabou. E aí, depois de um tempo, tem a continuação dessa série com uma siglazinha depois do nome, nova abertura, tanto etc. Tanto que, tecnicamente, Fullmetal Alchemist Brotherhood é a segunda temporada de Fullmetal. Sim, é um remake, e mas Fullmetal tem 4 cu, porque são 50 episódios. Aí, o que acontece? Quando a gente traz pra cá, a gente tem... Não, na verdade, às vezes, eles começam uma série e, dependendo do sucesso dela, pode ser estendida. Ela tá planejada pra ter um cu, aí eles aumentam pra 2, aumentam pra 3. Normalmente não acontece muito, acontece mais diminuir. Até. É, mas às vezes... Quando é animação, não. Porque a animação a gente tem que ter um cronograma mais definido. Agora, quando é live action, quando é drama, uh-huh, ou quando é tokusatsu, pode rolar de diminuir, rola, ou pode rolar de estender. Mas no caso da animação, o que acontece? Eles analisam se aquilo deve fazer muito sucesso, deve fazer pouco sucesso, se é pra um público muito grande ou pra um público pequeno. É, atualmente, com essa... Eu não sei se isso é por causa da crise, ou se isso sempre foi assim, eu que só tô percebendo agora, mas essa última temporada que a gente viu, teve muita coisa de um curso só. Teve muita coisa de um curso só. E dá a impressão impressão que agora eles realmente estão querendo... É... E dá pra ver que foi pra testar. Porque, por exemplo, Queen's Blade teve... Eca. Isso é tanto exemplo melhor, né? Fala de Keion. Keion teve um cu. Não, Sengoku Basara. É o mesmo caso de Queen's... Tanto do Queen's Blade quanto Sengoku Basara. Teve um cu e assim que esse cu acabou, eles anunciaram que vai ter outro. Uhum. Inclusive, de Queen's Blade já vai começar na próxima temporada, se não me engano. É, pra mim que na próxima season. Aí o que eles fizeram? Eles lançaram um cu pra testar. Fez sucesso? Não sei como. Um cu. É, eu sei como, Queen's Blade. É. Eu sei. Se me falar que, sei lá, Shangri-La. Se me falar que Shangri-La fez sucesso... Shangri-La teve dois cu, né? Teve dois? Teve dois. É. É isso, não sei como. É, ele também só teve um cu. Só teve um. E vai ter movies, né? Vai ter outro cu. Vai ser concluído em movies. Provavelmente por causa da crise, hoje em dia você também não vê esses animes infinitos. Naruto, Bleach, One Piece. Talvez Toriko vai ganhar anime agora. Talvez ele acabe ficando infinito. Mas, por exemplo, outros animes da Jump, de Greyman. O Reborn tá infinito ainda também. Mas de Greyman ou Neuro, eles seguem. E aí, sei lá, deu 100 episódios de Greyman, 100 e poucos, não se lembra exatamente quanto, foram 8 cursos. Eles pararam. Agora tá começando a surgir o boato de que tá em fase de planejamento uma nova temporada. Inclusive tá com boatos pra Skate Dance. É, nossa, é muito legal isso. Pra Skate Dance no horário Honomago também. Acho que são só esses. Skate Dance é um daqueles que desde o começo a gente comentava. Não, cara, Skate Dance. Né, Skate Dance nasceu muito legal pra ser anime, cara. É, completamente. Como é que as pessoas gostam? Skate Dance, né? Segue muita linha de Gintama. Esse Gintama tá dando certo, né? Talvez por isso que ele tá lá, inclusive. É, só falta o Siren agora pra ficar feliz. Sabe, Siren anda mais ou menos das pernas. Ah, tá mal. Não, o negócio é o seguinte, porque Mago. O Hatsuko foi cancelado e ganhou, quer dizer, Siren tem todas as chances. É porque normalmente Mago, ou então. Sketch dessa mesmo. Eles criam humor, né? Não, eles criam um fanbase. A Magon não tem nada de humor. Mas eles criam um fanbase próprio, por serem muito únicos. Siren não. Siren é igual um shonen de ação. Ele é bom, mas é um shonen de ação. Então, como tem muito concorrente, ele acabou não criando um fanbase muito, muito sólido. Aí eu não sei. Não sei se rola um anime tão cedo de Siren. Eu sou fã, que a gente mais sólido que eu. Porra. Eu tô dizendo que eu vou ver. Cara, você não vai assistir. Cara, eu vou assistir, tô dizendo. Você vai no Japão assistir? Cara, se a fansuber mantiver os comerciais, eu assisto todos. Ou seja, né? Mas você vai comprar depois pelo Yezizia? Se eu estiver ganhando bem, sim. Mas com certeza. Ué, eu garanto que eu vou estar lá assistindo, é o que importa, né? Então é isso, animes como Dragon Ball, como Naruto, como Bleach. Estão em extinção. É, eu acho que eles são animes de vários cursos. Infinitos cursos. É, infinitos cursos. É uma temporada de infinitos cursos. Deus sabe quando vai acabar esses cursos. E hoje em dia, com a crise... Dragon Ball geral, junto com o GT, teve 500 e poucos episódios, não foi? É, foi. Quantos cursos são isso? Cara, muita matemática agora. Deixa eu ali fazer conta de volta. São 20 e poucos cursos, eu acho. Né? Cara, não fala, não arrisca. Pra não pagar amiga, é melhor não, dizer que não sabe. Não, são 40 e poucos cursos, né? É. 3 é um curso, 130 são 10 cursos, 260 são 20 cursos, 520... São séries gigantes, 40 cursos. Séries antigas gigantes, tipo Hokuto no Ken também, teve vários cursos. Naruto tá no... Legends deve estar no 30 e pouco cursos já, né? O e-mail do meu xará. Não, cara, não se chama Live, ele se chama Christian Junichi Suematsu. Ele é estudante de ciências de computação de São Carlos, São Paulo. É, eu sei que não é Nerdcast, só para não acharem que eu sou um moleque na hora tarde, para ter alguma chance de comentar o meu e-mail depois. Não sei que tipo de doudinho do Arcones curte, garimpa no facu. No facu, ele mandou pro cara doudinho no facu. Ah, tá. Eu pensei que garimpa no facu fosse o nome do doudin. Não, garimpa no facu não é um doudin. Já que perdi, isso foi brincadeira, gente. Já que pediram, vai um e-mail longo pra cacete. Na verdade, a gente lê e-mail de todo mundo. A gente não deixa de ler porque é de Narutard, não, nada a ver. Sim, geralmente eu gosto de ler. Não, e-mail de mesmo se for um Narutard, se for uma coisa interessante, levemente interessante, mesmo o cara sendo um Narutard, a gente não tem preconceito. Eu adoro Narutard, eu adoro eles, eu sou tão superior a eles. Eu tenho autoestima baixa pra caramba, eu adoro. Primeiramente, olá. Apesar desse ser o primeiro e-mail que estou mandando pra vocês, eu acompanho o GCast desde o começo desse ano. Escutei quase todos os Mark Ones e também alguns dos reviews. Apesar do hiatus muito grande entre um cast e outro, sempre aguardo ansiosamente. Vocês fazem... Agora não tem mais. É, não tem mais. Vocês fazem um excelente trabalho. Acho divertido escutar vocês desviando do assunto e depois voltando ou cortando a edição. E também quando viajam completamente na maionese, continua assim, melhorando sempre. Sabe uma coisa interessante? Melhorando não, piorando, porque teoricamente a gente não deveria viajar na maionese. Não, tem uma coisa muito interessante que às vezes eu editando mesmo, a gente desvia o assunto e a gente volta pro assunto, mas a gente volta tão naturalmente que parece que foi editado. Mas, cara, não foi. A gente realmente volta pro assunto do nada. A gente tá falando de uma coisa nada a ver, do nada a gente liga o trigger de voltar. Desprezar completamente o que a gente tava falando 5 minutos atrás. Opa, voltamos. Vocês subiram ainda mais no meu conceito. Não assisti todos os episódios da série pra TV ainda. Acho que parei perto do episódio 30, mas conheço a série há tempos. E os ATs são feitos de nitroglicerina. Um tirinho e o bicho vira uma bola de chama. Isso é verdade. Eles explodem à toa. Não é americanizado. É mecha anime pra macho. Coisa que está em falta hoje em dia. Onde se foi a paixão que existia nos anos 80? Ele gosta de úlcera. Ele gosta de vontade flamejante. Não, realmente, quem foi fã de anime nos anos 80, que viu primeiro isso, é difícil se acostumar com o Moe de hoje em dia. Sem dúvida. É bem difícil. Realmente, é um clima completamente diferente mesmo. Eu consigo apreciar muito os dois, na verdade. Eu também, né, cara? Assim, eu não posso dizer que eu prefiro lá, assim... Eu gosto muito, de vez em quando eu tô no mood pra ver aquilo lá, mas de vez em quando eu fico com saudade de uma menina gritando. Eu lá, a gente é bem tranquilo, sabe? A gente não tem coisas favoritas. A gente tem coisas favoritas, mas normalmente a gente gosta de tudo. Eu costumo transitar bem, entendeu? Eu não sou tão... A gente não é muito chita, né? É, eu não sou tão saudosista, quer dizer... Até a trilogia nova de Star Wars, eu gosto de muitas coisas. Eu reconheço as falhas, mas eu não odeio, sabe? Eu tenho que assistir mais velho pra saber se eu odeio ou não, pra assistir muito novo. Eu acho que, se cara, aquele negócio, se o George Lucas que fez, se conforme, cara. É o autor original que fez. Se fosse outra pessoa, você poderia culpar ela, entendeu? Agora a gente desviando a sua vez, mas do orgasmo. É, mas você... mas você tá aplicando a lógica de que é tudo, né, cara? Que nós somos os donos disso aqui, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso aí. E vocês que aceitem. É, cala a boca. Deixando as brincadeiras de lado, Voltons é muito injustiçado por aqui, verdade. Todo mundo só fala de Gundam e Macross, já que o Voltons não tem mil e uma encarnações que nem os dois anteriores. Aham. Uhum. Só OVAs que foram sendo lançados ao longo dos anos, que são extensões da história principal pra entreter os outros cursos por mais algum tempo, que deve ser assistido mesmo. É a série pra TV, realmente. Todo mundo fala, eu não assisti os OVAs ainda, mas todo mundo fala que eles só existem pra poder deixar os caras tranquilos e vender um pouco mais de boneco. Olha, Voltons ainda existe. É, porque eles não acrescentam muito a história em si, é só a série mesmo e tal. E realmente, tipo, são poucos modelos e um modelo antigo que o Tirico pilota é o mais famoso, então não tem um milhão de... Não tem Gundam Unicorn. Gundam não, é Voltons Unicorn. Aham. Uhum. Voltons Panda. Panda? É, que bonitinho ele com dois. E com a rodela preta em volta da lente no capacete. É que combina, né? Porque ele tem cabeção rodando, aquele cabeção redondo, né? Um Gundam Panda. Não, o Voltons combina mais, porque ele é meio mais redondão, né? É. Agora eu quero ver tudo, quero ver uma versão panda de tudo. Faz um daqueles mangás bizarros que saem na Gundam Ace, sabe? Acho que é Gundam, só que todos eles são pandas. É, tem os Gundams gordos e agora tem os Gundams panda. Gostei, Gundam Panda. Eu me lembro que minha paixão por séries de mechas começou com Gundam. Primeirão, claro que o fato de eu ter olhos puxados talvez tenha contribuído pra eu gostar do gênero. Nem sempre, cara. Todo o Nisei que eu conheço geralmente odeia mortalmente tudo que tem a ver com a cultura japonesa. Não, mas você vai perceber um pouquinho mais pra frente que ele teve contato muito cedo com Gundam. Continua lendo. Achei muito mais massa do que o Super Robot Megazords da vida. E olha que na época eu ainda era um pivete de uns 6 anos. Viu? Que inveja, cara. Cara, uma criança de 6 anos vegana deve ser um máximo, cara, né, cara? Que inveja que eu tenho de você. Queria muito vegana com 6 anos. Que inveja que eu tenho de você. Eu vi He-Man com 6 anos. É claro, não entendi nada da história. Muito complexa pra um pivete. O que me atraiu foram os mechas mesmo. A primeira vez que vi os ATs, eu achei que eram parentes anabolizados dos R2 de Tews. É, parece mesmo. É o primo dele que ele chama pra poder porrar o... É, dois bondados. É. Bombado. Por causa do formato da cabeça e das câmeras também. Foi só eu ou vocês também pensaram isso? Cara, foi só você, né? Você pensou nisso. Porque eu não cheguei a comparar com o Arthur de Tio, não. Mas depois que ele falou, eu achei que fez todo eu sentido. Eu também, né, cara? É. Mas antes, realmente, naturalmente, não me veio, não. Não gostei do mecha design quando eu conheci a série. Afinal, era um moleque de 13, 14 anos que achava robôs carnavalescos legais. Alguns anos depois, eu passei a admirar os designs desses mechas minimalistas, sem frescuras. Tipo de design que também está em falta hoje em dia. Cara, é outra coisa que eu tenho que comentar. Porque eu gosto de Voltons porque é light. Mas eu amo mechas carnavalescos também. Eu também, eu gosto muito eu dos dois. Acho que se for necessário, por que que mas eu entendi o ponto pro dele. Pro mundo de Voltons, que é um mundo que quer ser mais militarista e mais realista, enfim, aquele design combina pra história que eles estão querendo contar. Mas tem alguns animes que um mecha mais carnavalesco mas combina mais com a história. Eu entendi o ponto dele, sabe? Ele quer dizer que hoje em dia ninguém faz mais um mecha. Até porque, até antigamente era difícil, né? São pouquíssimas as séries que têm um design realista de mecha. Mas é a natureza do mercado, né, cara? Hoje em dia eles não podem arriscar prática mais, infelizmente. E até antigamente era complicado, né? Não tinha tanta frequência. Infelizmente. Japonês gosta do carnavalesco. É, tipo, eles são assim. Parei. Ah, não, aqui nos Plamodels. Eu o acho cara, que... O cara consegue ser mais otaku do que a gente. Por quê? Porque, pelo visto, ele coleciona Plamodels. O que são Plamodels? Você não sabe o que é um Plamodel. Não. Shame on me. Aqueles modelinhos de plástico que você... Você viu o Genshin, viu? Vi. Então, ah, tá, aqueles... É, que você monta. Eu chamo aquilo de Garage Kit, pô. Não, aquilo é Plamodel. Tá bom. Garage Kit não é de plástico. Ah, eu não sei quem usa esse termo Garage Kit. Nem se os japoneses usam isso, se isso é coisa de americano, sabe? Deve ser. Acho que muitos Plamodels atuais são frágeis demais por causa do design complexo. É tanto enfeitezinho fútil e partes móveis que quebram com o peteleco. Na verdade, tem umas coisas que a gente vê, assim, que parece como é que aquilo tá equilibrando ali atrás, né? Pra terminar, se ler até aqui, nós lemos, eu gostaria que vocês resenhassem o Chono Kishi Ketekaman Blade. É o que você tá falando? O Chono Kishi Ketekaman Blade. Eu nunca vou falar disso, cara. Mas ele falou que é do... Série de TV de 49 episódios da Tatsunoko, de 92. É recente. Eu tenho uma dívida com a Tatsunoko, sabe? Eu preciso muito assistir algo dela urgente. Você não liga, né? Nem um pouco, mas... Não, tem aqui... Qual é aquele personagem cabeçudo, bizarríssimo, que passava no Cartoon Network? O Gênio? Não. Tinha o Cachecol. No Cartoon Network, tinha um Cachecol. É. A Tatsunoko no Cartoon? Quem? Caramba, aquele bicho cabeçudo que é satirizando um pouco os Tokusatsu, ele usa um Cachecol. É Beautiful Joy, é da Beautiful Joy, não é? Live de viajou, porque teve o Tatsunoko vs Capcom, o Beautiful Joy tava lá, e ele achou que era Vocês do Tatsunoko. Vocês sabem que eu entendo muito de games e blá blá blá. E de Tatsunoko. Não me culpem. Mas aqui sério. A segunda hora, Tatsunoko é marca de bolagem. Eu queria muito ver Gatchaman e outras coisas da Tatsunoko mesmo, tem curiosidade. Mas é difícil de achar. Inclusive, uma coisa... O filme vai sair? Uma coisa que eu procurei muito pra achar e não consegui achar foi o... Ai, caramba, sumiu o nome na minha cabeça. Aquele que teve filme live action. Isso é o Sims agora, a versão nova, que era não sei o que. Cashern. O Cashern original. Eu só achei os 6 primeiros episódios. Eu queria muito assistir o Cashern original. Ia falar Guyver, mas é Cashern. Guyver. Inclusive, se o... Guyver teve um live action americano. Se o Christian tiver um... Americano não, cara. Americano. O Cashern é japonês. Não, Guyver. Ah, tá. Teve dois live actions americanos. Se o Christian, não você, o outro que mandou um e-mail, tiver em algum VHS velho na casa dele, por favor, nos mande uma cópia. Eu quero muito assistir o Cashern original. Sobre o Tekkaman Blade, é basicamente um anime com caras usando armaduras legais. É um retelling da série original dos anos 70, com um clima mais dark e dramático que o original. Teve OVAs que são continuações da série, os quais foram subados por aqui. Pena que ninguém por aqui subou a série pra TV, que é o que mais importa. As aparições mais recentes do protagonista, Tekkaman Blade, foram no Super Robot Wars J e Super Robot Wars W. E também como personagem jogável no Tatsunoko vs Capcom. Você viu uma coisa da Tatsunoko, né, cara? Foi o Gênio Maluco. O Gênio Maluco era a família Gênio? Qual era o nome daquilo? Aquele gênio da Tatsunoko? Era da Tatsunoko. Ah, então eu via. Tem coisa tudo. O que ela fez de mais relevante eu vi. Pelo amor de Deus. Vai dizer que Super Pig não era dela também, que é um bom. Eu sempre quis saber de quem é Super Pig, cara. Não. Um dia eu vejo de novo esse anime. Super Pig é muito bom. A gente vai fazer um review de Super Pig pra fazer. A gente gosta dos animes mais underground que passaram por aqui, né, cara? Eu gosto muito. Bucky você não gostava, não, né? Porque você não fez. Bucky. Odiava, muito feio. Não vou desenhar aquela porra. Teve aquele Red Baron. Barão Vermelho passou aqui? Passou. Onde? Na Globo. Na Globo? Era muito bom. Esse eu não cheguei a ver, não. Acho que era muito novo. Só que nenhum desses eu vi a série toda, né? É, a gente viu episódio picotado pra lá e pra cá. Randômico completamente. Ufa, isso é tudo. Obrigado por lerem. Se leram e aguardam ansiosamente pelo próximo cast. Fez algumas correções aqui. É, corrija aí. É, o nome em japonês é Sokokihei Votons, e não Sokokishi Votons, como a gente falou. Sokokihei significa cavalaria blindada, que é a divisão do exército composta por tanques e demais veículos terrestres blindados. A segunda correção foi minha, uma errata minha, que Zé da Gundam se passa no ano Universal Century 87, não 83, como eu falei. É o 83 o que passa é o Stardust Memory, que se não me engano é um OVA ou um movie, se passa em 83. E uma curiosidade, o Seiyu que interpretou Vanilla de Voltons é o mesmo que fez o Kuabra de Rock Show e o Shigeo Shiba de Pet Labor, que era um dos chefes de equipe em manutenção. Mas uma dívida minha, eu preciso muito assistir Pet Labor, você também, né? Pet Labor você liga, né? Ligo, quero ver. Mas eu vou pular pro movie, né? Eu não vou. Eu tenho essas séries que tem movie que reconta. Você vai direto pro movie que reconta. Eu tenho preguiça de. Eu entendo, depois é você... muita coisa pra assistir na eu minha entendo. Vida. Vocês não entendem. Gente, se visse a nossa lista de coisas pra assistir, vocês compadeceriam com a gente. Antes eu não entendia, não, cara, mas depois de 50 episódios de Gundam, eu entendo perfeitamente. Não, você vê 50 episódios de série japonesa é uma coisa complicada. Tem tanto Kamen Rider na fila. E ele comenta que ele realmente, esse Seiyu, ele realmente faz uma voz mais cômica pros personagens dele. O próximo e-mail. Obrigado pelo e-mail, foi muito cara, continue mandando e-mail, cara, porque, assim, uma coisa que a gente sempre falou aqui no GCast. é que as pessoas mandam e-mail, mas é sempre um... Opa, legal, gosto muito do GCast, sou seu fã, e é isso, sabe? Não que a gente não goste de receber e-mail assim, mas é sempre legal quando corrigem a gente, ou quando complementam o que a gente falou. Ou quando falem bastante, falem bastante. Falem bastante, que a gente não tem, a gente não corta nada, a gente fala tudo mesmo. É, vai falando. Próximo e-mail, inclusive, esse próximo e-mail é da Patrícia Tome. A Patrícia Tome, ela mandou ele em árabe. Deixa eu começar a ler o e-mail, peraí. Habibi, Habibi, Bibispirra. Habibi, Bangladesh. www.123arabe.com. O Darko descobriu que quando ele vai tentar selecionar o texto em árabe, ele seleciona. É o contrário, cara. O Windows, ele reconhece que árabe se escreve de trás pra frente. Quando você vai selecionar, ele seleciona de trás pra frente. É ótimo. E ela fala: Hello, my name is Patricia. Ah, ela mandou embaixo em inglês. I saw your profile today. I would like to know more about at you. At www.123arabe.com. If you would not mind, contact me at my Yahoo mailbox so that we can know each other better. I shall send my picture to you when I receive your good response to my mailbox. I will be waiting. No, você pulou uma linha. Ah, tá. Distance age, race, religion, not hindrance. Hindrance. É, não é empecilho. True love and friendship. I will be waiting to hear from you soonest, Patricia. Patricia. Obrigado, Patricia. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer pra gente. Ela, praticamente, ela, sei lá, ela gostou da gente. O que você acha de 123arabe.com? Eu não sei, deve ser o Orkut árabe, né? Alguém legal, alguém, escreveu a gente alguém que mandou árabe pra gente um e-mail em inglês, que não quiser. Tem um link aqui, vamos clicar nele pra gente. É, 123. É, vocês aí que estão ouvindo o GCast, coloquem no browser de vocês. É 123.com e tem um monte de número e um XZ no final. A gente já usou essa piada, cara. Ah, já? Opa, droga. Yo, Dark Live, de quem vos escreve, Danilo Tavares, 9 anos, São Paulo, desenhista industrial. Primeiramente, gostaria de dizer que o GCast certamente está no meu top 3 de podcast. E olha que eu ouço os 15. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E já posso me declarar. Aliás, deixa eu dar uma. Falar uma coisa. É, aproveita já que você é fã e ouve muito podcast. Todos os outros ouvintes do GCast apresentem o GCast pra outras pessoas, né? Que vira e mexe, eu escuto falar de: ah, não, eu tenho um amigo que gosta muito de Gundam. Mas você já contou pra ele que o GCast é existe? E que a gente pode. Existe? Existe? E você pode contar pra ele que existe? Existe? E que ele provavelmente vai gostar da gente, sabe? Porque nós somos pessoas legais que gostam de Gundam, né? Eu não me acho tão legal assim, não, tudo bem. É, e já posso me declarar fã de vocês. Acompanho o GCast desde o review sobre Katamari. Olha, alguém que veio do Nowloading, pelo visto. Será? E desde então não perco. Ah, então vai ver no top 3 dele, tá? Nerdcast, download a gente. O que é? Ou escreveu café, download a gente. O que é uma honra, né, cara? Porque assim, o Nerdcast, eu gosto deles, mas não enche tanta bola deles, não. A gente é melhor do que eles. Mas o download não. O download é um podcast de responsabilidade. Eu gostaria mais deles se os três fossem escreveu café, download e a gente. Ah, eu também. Eu também. Aí ia ser legal, aí você ia ser cult. Se você não escuta o Shiva Café, coloca ele na lista. A gente tá muito Xas, né? Shiva Café. Acompanho o GCast desde o review sobre Katamari e desde então não perco um episódio. As suas análises são as mais objetivas, concisas e bem-humoradas sobre animes e não perdem nada pra podcast renomados como Download. Nerdcast, viu? Estamos falando dele. Estamos prevendo o futuro. Preveu como ele vai terminar o e-mail. Meio porque o povo do Nerdcast não gosta de animes, não entendem nada disso. Eles sempre falam tanta besteira. É, realmente, falam muita besteira, cara. Mas assim, não é que eu não gosto do Nerdcast, assim, não. Não é que eles falam besteira. O problema é assim, eles não conhecem, não dão a mínima, então eles acabam tendo, por exemplo, o Azaghal acha que todo adolescente gosta de Vocaloid. O que é uma mentira de lavada. É, porque a filha dele ouve, entendeu? Não, cara, todo adolescente gosta de Naruto. A filha dele não é uma exceção. Assim, eles ela gosta de Yaoi e Vocaloid. Ele vê o que a filha dele faz e acha que todos os adolescentes vibram naquela frequência. Uhum. Então ele falou que agora a onda dos adolescentes é esse negócio de Vocaloid. Não, cara, ninguém conhece Vocaloid. Tem um grupinho que tá conhecendo a agora. A gente posta sobre isso direto no AF. Eu tenho certeza que até hoje tem gente que lê aquilo e não sabe quem é Hatsune Miku. Sem dúvida. Eu sempre adoro botar notícia lá. Mais uma notícia da nossa ídola Hatsune Miku e todo mundo boia. Quem é Hatsune Miku? A Yahirano também, né? A gente faz direto. É, adoro falar da Yahirano. A última vez que eu postei, eu falei: se eu precisar dar de novo o currículo dela, eu mato um. Mas fazendo uma crítica podcastiana, o Nerdcast eu gosto dele, senão eu não escutaria eles 3 dias depois que sai. Coisa que o Live não faz, porque o Live nunca escuta nenhum podcast 3 dias depois que sai. Ele escuta 1 ano depois. Eu fico perdido escutando podcast gringo de 6 meses atrás. Depois eu dou um catch-up. E só que o Nowloading dá pra perceber que eles têm muito mais propriedade pra falar dos assuntos que eles falam, que eles realmente são freaks feito a gente, mais do que a gente, inclusive de games. Coisa que não acontece com o Nerdcast. Enfim, continua. Um fato interessante é que quando vocês lançaram o primeiro review do novo arco, Haruhi, tive que ouvi-lo umas 4 ou 5 vezes pra poder suprir o formato de 2 horas de cast que era antigamente. Cara, essas pessoas têm problema. Cara, e ele acha que é doença, mas já estou me acostumando, novos estudos, espero. Enfim, sobre o cast Voltons... Não, é engraçado que ele ouviu o nosso The Endless Eight 4 vezes, sabe? Depois ele ouviu mais 7. Cara, eu não ouvi ouvi nenhuma. Pra ter uma ideia de como eu achei aquilo chato. Cara, só teve um podcast nosso que eu ouvi uma vez inteiro, que foi o de Emily Geist, que inclusive me fez ver Emily Geist de novo. É muito legal, cara. Eu acho que eu vou, de qualquer dia, agora eu só assisto Emily Geist com o nosso podcast tocando de fundo. Todo mundo devia fazer os isso. Os únicos G-Cast que eu ouvi inteiro foi os que eu não tava lá no começo mesmo. A única edição do G-Cast que eu posso falar que eu sou fã da gente mesmo foi de Emily Geist, cara, que é muito engraçado. Eu quero ser comediante, eu quero ser um analista sério. Mas o que a gente tá fazendo comigo? A gente tava falando de Emily Geist, cara. Não tem toda como falar sério. Gente, liga esse microfone e eu falo, não, hoje eu vou tentar ser idiota. Ser idiota. Não, vou tentar não ser idiota. Só que não adianta, eu fico retardado. A gente não consegue, né, cara? A gente sempre fala besteira. Sobre o cast de Voltons, fiquei interessado e vou procurar no Subs Underground brasileiros, não vai achar. É bom ver animes fora dos padrões da indústria atual. E como todo fã de sci-fi sabe, que quase todas as obras desse gênero são atemporais, verdade. Infelizmente, eu não sei se você vai achar Subado em português. Eu também acho Subado que não. Em inglês você vai achar. Daí... Porque a própria Sub em inglês tá num estado meio decrépito, né? Coisa meio... Quando eu achei, sim. Eu não voltei a procurar depois pra saber. Mas agora que vai ter a série nova, talvez com relançamento em DVD, Blu-ray... Pega a versão nova, série, né? Alguém se interessa em trazer a versão nova, tomara. Gostei muito do bloco Endless Eight, mas confesso que não aguentei assistir todos. Pulei uns três episódios. Mas você ouviu todos os nossos ou pulou três nossos também? Eu não entendi. Ele escutou mais de uma vez, mas ele pulou três? Não, ele pulou os episódios de Endless Eight, entendeu? Ah, tá. Gente. O resto do review eu acho que foi tudo. Isso. Ah, entendi. Bom, um abraço a todos da equipe, inclusive o Saman Luan. É nossa sumo, a gente sumou nele. E continue fazendo esse ótimo trabalho. Sucesso e paz profunda. Nossa, bom. PS, deveriam colocar um botão gigante no site com o e-mail de vocês pra incentivar o pessoal a mandar pedido. É verdade, pedido. Nunca fala nosso e-mail, alô, JCast. @gmail.com. Vamos botar no layout novo do JCast, em primeira mão pra vocês que estão ouvindo. É um botão. Mais caótico? O que vocês querem? Que o layout novo seja mais carnavalesco e caótico ou que é uma coisa mais minimalista, clean e profissional. Façam suas apostas. Você escolhe. Como é que vai estar o nosso humor dessa vez? É, vamos, a gente vai botar um botão com um link pro e-mail. Não sei se ele vai ser enorme, mas vai ser um botão. Não, se for nesse novo, vai ser enorme e com plumas. Com plumas, né? Quando você passa o mouse em cima, sai purpurina. Isso. Eu quero um Pikachu seguindo o mouse. Meu Deus, cara. O Iago Vieira falou, olá, senhores do JQS, senhores. Respeitável nós somos, né? O Luan tá aqui, então não tem senhor, né? Estou enviando esse e-mail porque vocês pediram e porque eu tenho uma pergunta a fazê-lo sobre Endless Eight. Eu vi 42, eu vi 50, na verdade. Mas enfim, antes tenho que dizer que achei bem legal vocês fazerem 8, bem. Sendo que em duas instâncias ele dormiu na metade. Bem, foram 7, na verdade. Avaliações. Uma para cada episódio desse arco de Haruhi. Houve momentos... Vale lembrar nossa exclusividade enquanto todos os outros podcasts de anime no mundo estavam achando uma mundo. Merda. No mundo! Ninguém deu a mínima pra Endless Eight. Nós fizemos um programa pra cada. Isso não conta ponto a favor nenhum, assim. Mas, pelo menos é uma coisa exclusiva. É uma coisa exclusiva... Você não vai achar em nenhuma língua, em lugar nenhum do mundo. Uma análise detalhada de Endless Eight. É uma coisa exclusiva, loser, mas é exclusivo. Não interessa. Ninguém fez isso no mundo inteiro. Todo mundo deu a mínima pra Endless Eight. Inclusive, DVD de Endless Eight vendeu pra caramba no Japão. Vendeu? Eu vou falar que vendeu pra caramba. Sério? Sério. O povo compra. Eles podem lançar o que for de Haru, o povo compra. Ou então eles tiveram esse insight depois, né? Tipo, não, vou ter isso em casa pra passar minha vida toda analisando e perceber o que, que eles quiseram dizer com esses episódios. Cara, eu compraria, cara. Eu também, eu acho. Por favor. É porque eu deveria caro pra caramba no não, Japão, se, né? Não, se chegasse no Brasil. Se a gente fosse partir do pressuposto. Se chegasse no Brasil e te pedisse R$130 pra DVD, comprava. Não, mas falando, partindo do pressuposto que sairia num preço normal, que o DVD deveria custar. Ah, sim, eu compro. Houve momentos que eu ficava irritado. Se fosse widescreen, porque eu odeio. Por que diabos que em pleno ano de 2010 os DVDs ainda saem full screen? Full screen. A gente vai assistir um seriado em DVD, tá em full screen, cara. Isso brocha muito, cara. Caramba. Cara, eu baixo, faço download com orgulho, enquanto não me entregarem DVDs widescreen. Continue. Houve momentos que eu ficava irritado com a repetição da explicação do que era Endless Eight nossa, que eu botava pra repetir na edição. Ah, tá. É verdade, mas foi como eu fiquei enquanto assistia os episódios desse arco. Então pode-se dizer que vocês conseguiram ser fiéis nesse estranho arco. Nossa, a gente conseguiu passar o feeling de Endless Eight. É, eu tava querendo, que bom. Inclusive, foi por causa de vocês anunciarem... A gente tava no loop, a gente só descobriu que a gente tava repetindo o mesmo review sempre quando a figure do Nagato do arco que tá ali em cima nos avisou. Pois é. Ela olhou pra ele e falou. Inclusive, eu tô doido pra fazer ela falar de novo, né? Porque eu fiquei apaixonado. Enfim. Cara, ela é muito pequena. Não tente fazer nada com ela, por favor. Inclusive, foi por causa de vocês anunciarem que fariam isso que eu resolvi assistir Suzumiya Haruhi no Yutsu. Você não foi o único único, a gente conseguiu, acho que a gente tem que fazer isso com mais animes, que foi a nossa, o nosso review mais bem sucedido, sabe? A gente conseguiu botar um monte de gente pra assistir Haruhi. Não, tem que botar mais gente pra assistir Haruhi mesmo, não precisa ser anime, não. Pois é. As pessoas têm que assistir mais Haruhi. É, inclusive, o próprio Live Video assistiu Haruhi por causa disso. Falar, o maior convertido fui eu assisti Haruhi por causa disso. Eu não tinha visto até hoje. E agora até as novels eu tô lendo. Pois é, cara, viciou. Li o primeiro capítulo do mangá. Aliás, você entendeu? Ah, já vamos chegar lá. E virei fã da Nagato. Já vamos falar sobre isso, só um minuto. No final gostei do anime, não entendi porque tanta duração a série, mas ainda assim valeu a pena. Por que tanta duração a Haruhi, a série? Cara, porque... Cara, é Haruhi. Primeiro porque tem a Nagato. Hoje a Nagato... Não, vamos entrar no mérito da Nagato, que é a próxima pergunta dele. Por que Haruhi? Cara, os personagens são muito bons. A história é interessantíssima. A história é muito fascinante. Imagina alguém que é muito mimado... E que se a pessoa ficar chateada, o mundo acaba. E você tem que fazer... E essa pessoa cara de ser a pessoa mais maluca e mimada do mundo, e mais egocêntrica do mundo. Sabe, o conceito disso é interessantíssimo. E a forma como eles conseguem misturar um sci-fi muito interessante, muito profundo, conceitos de sci-fi muito legais, que dá muito pano pra manga pra você pensar. Um slice of life colegial. É, com aventura de colegial, e com moe, com dia-a-dia, e com personagens interessantíssimos. Então, é uma série que você consegue extrair muita coisa, você consegue apreciar ela em vários níveis de entendimento diferentes, e você pode ver um episódio indolor que aparentemente não te faz pensar, e que de repente quando você vai começar a nerdar em cima, você extrai muita coisa dali. Então é uma série que a um primeiro momento ela pode parecer muito superficial ou muito clichê, mas não é. É completamente diferente de tudo o que foi feito em matéria de moe por aí. Ah, continuando em meio dele, agora depois dessa enrolação sem motivo, a pergunta. Vocês citaram várias vezes que a máscara que a Nagato comprava em cada episódio... Ah, não é ele que pergunta sobre por que a gente gosta do Nagato. Viajei. Ele não pergunta por que a gente gosta do Nagato. Por que a gente gosta tanto da Nagato? Cara... Porque ela consegue reprogramar o mundo. Sabe, a diferença dela pra Rei, ok, as duas são inexpressivas, são só que a Nagato consegue reprogramar o mundo. A Rei não consegue. Cara, a Nagato, ela pode terminar o mundo tanto quanto a Haruhi. Porque ambos não fazem isso. A Haruhi não faz isso porque... E ela pode fazer isso conscientemente, né? Não, Haruhi... Sem perder o controle. A Haruhi não faz isso porque ela não sabe o que pode fazer. E a Nagato não faz isso... Porque não é o trabalho dela. É porque ela não tá afim, não é o trabalho dela. Agora se alguém manda, se a entidade superior lá de dados mandar, ela vai fazer isso. Então é incrível. E ao mesmo tempo, ela é a garotinha quieta que fica lá no canto lendo o tempo inteiro. Quem diria isso, não. Cara? Esse é o melhor de Haruhi, cara. Você olha pros personagens e fala, cara, quem diria que ela, a Nagato, a garota que fica no canto lendo livro, é uma entidade cósmica que pode mudar o mundo. Cara, eles conseguem pegar uma personagem que tinha tudo pra ser uma personagem bidimensional e ela consegue ser um dos personagens mais carismáticos da série inteira. Uhum. E ela não fala meia palavra que ela é 10 capítulos, entendeu? Isso é incrível. Porque ela é a personagem mais misteriosa e mais fascinante. Ela é Não, eu considero Koizumi o personagem mais misterioso. Você não consegue saber o que passa na cabeça daquele cara. Todos eles são misteriosos, que a gente não sabe exatamente... do que se trata o emprego de nenhum deles. Mas a Nagato tem mais... Entendi. Eu sinto vontade de agarrar a Nagato, então eu sinto vontade de agarrar uma coisa humilde. Ah, claro. Bem, vocês citaram várias vezes que a máscara que a Nagato comprava em cada episódio tinha muita importância. Não era só mais uma repetição chata, mas enfim. No fim, vocês me disseram qual foi a importância das máscaras e eu continuo achando que não tinha nada demais. Vocês poderiam me esclarecer isso? É a mesma coisa... É justamente o que a gente tá falando, sabe? É um ato simples, mas que mostra a humanização da Nagato. Porque, na verdade, o que a gente conseguiu dizer é o seguinte. O legal da Nagato é você ficar tentando pescar na personalidade dela as chamas um pouco humanas que ela solta. A partir do momento que ela desenvolveu um hobby pra que as repetições dela ficassem... Nagato, ela desenvolveu um hobby pra que as repetições dela ficassem mais tragáveis. Isso é uma atitude humana. Porque a Nagato, teoricamente, ela é como se fosse um computador. Então, por exemplo, ela só... Por exemplo, ela nunca vai você nunca vai ver ela respondendo uma pergunta retórica. Ela fica calada olhando pra tua cara. Uhum. Ela só responde objetivamente perguntas objetivas. Ou seja, ela é como um computador que fica andando por aí. Então, quando de vez em quando ela solta uma coisa que é uma característica humana, ou seja, ela tá ali repetindo há 500 anos aquilo, teoricamente não era pra ela estar entediada. O fato dela cada vez comprar uma máscara diferente prova que ela tá minimamente entediada. E que ela teve uma reação pra diminuir esse tédio. Isso é uma coisa como, muito humana. Como quando ela logo no primeiro arco do anime, ou que é a primeira novel, quando o Kion tá preso lá naquela outra dimensão com a Haruhi, ela se comunica com ele pelo computador e fala que ela pessoalmente gostaria que o Kion voltasse e lembra a vez que a gente foi na biblioteca e tal. É muito bonitinho aquilo. Apesar... E eu não sei porque o idiota do Kion tem tanta... Gosta tanto dessa rina. Dessa rina, né? Ele não percebeu que o verdadeiro amor dele é Nagato. O verdadeiro amor de todo mundo é Nagato. E as pessoas não percebem. É, não percebe, ninguém percebe isso. O Luan não entende qual é. É, prefere a Sahina. É. E Moe vai acabar se tornando o nosso tapa-buraco oficial. Na falta de assunto, enchente com Moe. É, né? Quando a gente tem que fechar um programinha direitinho, dá pra botar um bloco de 20 minutos aí solto, que alguém deve reclamar, não sei. A gente vai encher buraco com nosso querido e amado Moe. Legal que faltou de falar de Moe dos programas anteriores. Não, da listinha que eu tenho, né? Que não deve ser um quinto do número de Moe que existe pelo mundo afora. Inclusive... Bom, se for proporcional ao número de taras, se pra cada tara existente no ser humano existe um Moe correspondente, aí dá pra escrever uma bíblia do Moe. Não, cara, o Moe tem taras inexistentes no ser humano. Tá aí, vamos escrever a bíblia do Moe. Inclusive você edita pra ninguém roubar a ideia depois. Uhum. Vamos lá, começando por família. Família é um bom assunto de Moe. Ah, não, cara. Aí já é demais. Ah, cara, mas pelo menos Imoto. Vou começar a falar de comida, hein, se você continuar com isso. Mas Imoto é famoso, pô. Normalmente, normalmente os alvos são a irmã, a irmã mais velha, a irmã mais nova e a mãe. A mãe? Mama com, cara. Mas normalmente não é com a tua mãe. Ah, entendi. É com mães em geral, entendeu? Uhum. Até porque não... Entendeu? Entendi, mas... Que com a sua própria mãe, muito raramente rola. Mas rola com mães alheias ou com mães emprestadas. Tipo, madrastas e coisas assim. Uhum. Agora, irmã não. Irmã tá liberada. Ah, irmã pode ser a sua. Irmã pode. Entendi. Só respeita a mãe mesmo. É, pelo menos isso os otakus respeitam, né? Na graça alguma de Deus. Alguma coisa, eles têm que não tentar em cima. Aí, a mãe, eles chamam de mama com. É sério? É. Mama mãe com complexo. Mama com. Jura? Eu não pensei que era piada sua. Sério? Quer dizer, não sei se os japoneses usam, mas eu já vi gente referindo a isso como mama com em vários lugares. A irmã mais velha é Onessa, que é a irmã mais velha. E Imoto, a irmã mais nova. Inclusive, Imoto provavelmente deve ser um dos mães mais fortes da face da Terra, né, cara? É, todo anime, até quando não é pra ser... Tem uma irmãzinha mais nova. Pornô, sempre vai rolar uma irmãzinha mais nova e perder votado a irmã mais velha. Todo Eroge tem uma irmã mais nova. Se eu jogar o Memeiro Kusuri, né? Mesmo que não role nada com ela, tem não, que ter a presença... Não, mas sempre rola um fanservice maluco, ele vai entrar no quarto várias vezes, vai pegar tudo de roupa, vai fazer um escândalo, vai pular em cima dele. Mas só isso, a maioria das vezes passa só nisso, porque essa coisa de... É, em nenhum momento o personagem vai ficar naquela dúvida, naquela noia, será que isso... Não acontece, é tudo na inocência, só quem percebe a maldade é você que tá assistindo. Uh-huh. O que é bizarro, porque geralmente o personagem é aquele espelho das maldades que você tá pensando. Ele também pensa as maldades que você tá pensando. Uh-huh. Mas nesse caso, não. Ele só porque já é demais. Inocente. E no caso da Imoto, normalmente não é coisa de Ero, não é de hentai. É mais fanservice mesmo. Raramente rola a coisa em si. Quando você fala sobre esse assunto e você não sente nada desagradável dentro de você, é sinal que você tá um pouquinho morto por dentro. Ah, é? É. Droga. É por isso que eu tô falando. Eu também tô um pouco... Foda. Porque você tá falando sobre irmãzinhas mais novas, eu não tô vomitando. Por quê? Culpa do Japão, cara. Droga. E aqui eu fiz uma seleção de calcinhas. Deixa eu ver. Tá bom. Olha, menina, que confortável. Olha, essa vem calcinha. Tem a Shimapan. Deixa eu ver aqui. Olha, que bonitinha. Shimapan listrada. Olha a minha, pra você aqui, ó. Pra você comprar. É uma Moe por calcinhas listradas, em geral. Normalmente elas são azuis, não sei porquê, elas sempre são listradas de azul. Shimapan. O que isso significa? Desmembra pra mim. Shima é listrado. E pan de pantsu. Ah, tá. É que eu tô pensando que tem alguma coisa a ver com pão. Não. Meron Pan é aquele pãozinho melão que a Shana gosta. Shakugano Shana. Ah, tá. Shana, vou chamar de Shana, não pode chamar de Shana. É, Shana era minha gata. Tinha uma gata chamada Shana. Além do Shimapan, tem o Nopan. Vou deixar isso com você. Nopan. Nopan é Nopan, literalmente? Isso. Ah, essa é fácil. Nopan at all. Quem não entendeu, por favor. Pois é. Mas peraí, como isso pode ser um moe de calcinha se... Porque calcinha... normalmente elas estão com saia, entendeu? Então moe de saia. Não. Ué. Porque deveria como estar ali, entendeu? Como pode ser um moe de calcinha se não tem calcinha? Mas deveria estar ali, entendeu? Tem relação com calcinha porque tem o pan. Não faz sentido, mas tudo bem. Não, deveria estar ali. Então é um moe baseado... Na ausência. Em uma energia potencial. Exatamente. É um moe quântico. Porque moe é energia, né, cara? Moe é uma coisa muito quântica. Ou seja, é um moe quântico, pseudo-quântico. Pseudo-quântico? Pseudo. Por quê? Porque não é uma energia mesmo, né? Tá na cabeça do cara. Não é. É que gera energia. É, gera energia, viu? Uhum. É uma energia muito única, o moe. A gente pode fazer um bloco inteiro estudando a energia quântica do Moe. Enfim, Himopan, que é com fio dental confortável, que você falou. Você pulou o Fundoshi. Não, porque o Fundoshi é mais bizarro, vai ficar por último. Himopan é o quê? Fio dental. Fio dental. Que eu não vejo muito, né? É bem... Porque pinanhão demais, é muito raro. Das é muito raro, mas existe. Eu não gosto muito, não. E Fundoshi? Eu tô mais pra Shimapan. Você sabe o que é Fundoshi? Fundoshi? É. Eu já ouvi esse termo, cara, mas é relacionado à comida. Eu acho. É fundi, não é Fundoshi? Não, isso não é disso que eu tô falando. O que é Fundoshi? Eu tô com medo pra vocês estar tanto. A gente acabou de falar de cara e com irmãzinha. Ou seja, e com mãe, né? Ou seja, pra você estar hesitando desse jeito, é o quê? Não, tá. Não é nada bizarro. Ah, tá. Só é estranho. Não é bizarro. Não é bizarro. Mais estranho do que Mamacom. Não é pervertido. É bizarro. É estranho, entendeu? É, sabe aquela... Como é que eu vou explicar? Sabe... Ah, aqueles cuecões de sumô? Aquilo é Fundoshi? Aquilo é Fundoshi. Eu sabia que tinha ouvido falar desse termo em algum lugar. E não só os lutadores de sumô usam, né? Vários templos, tem vários rituais que o pessoal usa Fundoshi. Em matsuris, etc. E o moe pro Fundoshi são garotas com Fundoshi. Cara, que nojo. Aquilo fica grande demais elas, não? É, não, é adaptado ao tamanho. É adaptado pra elas, obviamente. Não, Fundoshi. Elas não são gordas. Não é, sabe? É... Os caras do templo também não são gordos. E usam Fundoshi. Ah, é? É, ué. Não precisa ser gordo pra usar Fundoshi. Não, mas os lutadores de sumô usam Fundoshi e são gordos. Sim, mas os caras do tempo não são gordos e usam Fundoshi do mesmo jeito. Por que eles usam Fundoshi? É pecado usar cueca, tu? É, eu não sei por que eles usam, sabe? É tradição. Ficar com a bunda de fora. Não usa embaixo do kimoninho? Os monges, no caso. É, eles usam embaixo do kimono, mas se eu não me engano, rola também de usar com tipo, uma camisa que fica um pouco mais solta e só o Fundoshi. É confortável, assim, pra bater um vento. É, na minha cabeça, sempre que eu vejo isso, eles têm uma faixa na cabeça e eles estão batendo tambor. Mas eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Você parece uma coisa de ficar pelado, né? Descalço, sujo, né? Impressionante. Sem calça sempre. Eles nunca tiram a camisa, eles tiram a calça. Tudo ao contrário, né? É pior que chinês. Chinês me irrita, que chinês tem essa coisa de comer no chão, rolar no chão. Né? Botar fazer coisa na calçada, no chão. É. Agora já precisa continuar a calça. Tudo é sem calça, tudo tem que ser pelado. Tudo sem calça. Tão estranho, né, cara? Meu Deus. Vou perceber isso agora, hein? É, veio um insight de repente, vou parar de fazer podcast. Eu não quero mais falar disso. Os meus valores são trocados. Eu não tô mais chocado com as coisas que eu deveria estar chocado. Isso é mal. O Rio não quer assumir aqui direto, não tudo de uma vez? Chega, tá? A Yuki Moon voltou das cinzas, você lembra dela? Lembro desse nome. Eu também lembro só do nome dela. Olá, boa tarde. Bem, aqui no meu loop temporal, agora todo mundo só faz loop temporal, né? É tarde, exatamente 3 horas. Não teve um episódio de Doctor Who com loop temporal ainda. Doctor Who, né? Não, é, não. Série nova, será não. Nem na antiga? Na antiga deve é ter tido. Eu não sei, né? Não sei se teve. Exatamente 3 horas da tarde, dia 23 de novembro. Misteriosamente estou no meu trabalho, não sei aí. Ela não sabe, sabe? Não sei aí. Ah, tá. Eu pensei que ela ficou falando. Ah, não sei. Ah, estou no trabalho. Ah, na verdade, eu não sei. Onde eu estou. Exatamente. Eu posso na minha cama, talvez, no meu teto. Ela começou a ter uma crise, sabe? Eu não sei. Ai, tá doendo na minha cabeça. Não sei aí. Nós não estamos no nosso trabalho agora. Saudades do G-Cast. Eu acompanho vocês desde a primeira mídia lançada no anime Fossil. Eu lembro do seu nome, Yuki Moon. Você provavelmente mandou e-mail pra gente em algum momento. Eu entrava todo dia desesperadamente em busca de vocês. Eu lembro dos F5 que a gente tinha no AF. O podcast, ok, não vocês fisicamente. Lembra quando vazou? Infelizmente. Antes lembro, cara. Foi o Lucano, né? Nós temos uma história muito boa. Nós temos um piloto pirata. Nós temos edição que vazou. Uma edição vazada antes de estar completa, né? É muito bom. É, inclusive, ela não tava em busca da gente. Ela tava em busca do nosso podcast, infelizmente. Nem até acompanhando com fome, com sono e sem inscritos, eu confesso que sem saudade do CCS. É, que um dia volta, né? Um dia volta. Os nossos projetos nunca morrem. Eles ficam ali, a gente sempre pensa em reviver. Eles ficam em atos, é um dia. Apesar de que o CCS não é projeto meu, né? Mas eu apadrinhei. Aí um dia, chega um domingo, a gente acorda e faz. Né, tô com vontade de fazer isso, pronto. Apesar de acompanhar as notícias de vocês, eu não comentava, sim, por preguiça e também porque sempre que estou acessando o podcast, misteriosamente estou no meu trabalho, como faz? Me desculpem sinceramente, ou não. Cara, eu baixo anime em torrent no meu trabalho, então você não pode dar um comentário? Dá um jeito. Adoro acompanhar o Jackass Reviews, graças a vocês estou acompanhando Pluto e adorei. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer um monte de gente acompanhar coisas que a gente fala no Reviews, né? Também, que é a principal intenção do Reviews. Sim, serve pra isso só. Aham. Uhum. Também adorei vocês terem colocado as singles e as faixas musicais no decorrer do cast, que agora eu coloco qual álbum que eu coloquei ou qual single que eu coloquei de fundo. Sinto falta daquela fique maluco, foi ela que falou, sobre Travecos e Máfias, eu relitros no trabalho. Ela vai voltar, como a gente falou, né? E o que aconteceu com o J-Station? O J-Station tá pra voltar, o Jackass Station? O J-Station continua, ainda existe, o bloco no Rio. Mas o Jackass Station está para voltar. Logo vocês vão ver o Jackass Station por aí. Eu gostei do projeto, pois curto muito saber sobre o que acontece na área musical na Terra do Sol Nascente. Eu só quero saber o que acontece com aquela cantora aqui do drogada. Aquela de videogame, né? É. A única coisa que me interessa não é só isso. Uhum. Só a mim também. Vocês vão fazer Twitter? Bem, a gente já tem um Twitter, o Live Video atualiza dele de mil Twitter. E mil. Eu vou voltar, eu juro que eu vou. Eu não tenho a menor paciência, mas eu vou voltar. O meu eu esqueço por um tempinho e volto, esqueço por um tempinho e volto. E o Jackass... Arroba Live Video. Inclusive é bom falar aqui que o Jackass tem um Twitter falso, que tá rolando por aí, não existe, pelo menos por enquanto, o Twitter oficial do Jackass. Logo deve existir. Sim, arroba Live Video e arroba Darkonix. Darkonix. A comunidade do Orkut meio que morreu, né? Morreu mesmo. Gostei de ver não, vocês. Tem uma galera que posta lá, tem um tópico de Flood. E de vez em quando a galera escreve alguma coisa lá. Ah, ainda existe isso? Às vezes eu entro. Sei lá, faz muito tempo que eu entro lá. Gostei de ver vocês no ComboCast. Que ComboCast ele participou? Combo Podcast. Ah, na Combo, é. Mas, ô, Darko, é o site que a gente tá fazendo parte agora. Porque Combo. Inclusive você que agiu tudo. Porque Combo Podcast é Combo com K. Aí eu achei que ComboCast era um podcast que a gente por aí. Isso era os Combo Rangers, né? Se ela achar um clone nosso que participava. Sobre o Mark 11. Padre japonês realmente seria assustador. Like, Pedro B e Michael Jackson em memória. Padre com... Hã? Assustador com o Pedro Bear e o Michael Jackson? É? O Pedro Bear é assustador? Ela gostou da Gabi. A mulherzinha falando no começo e no fim do GQS é mais. E o puto que pariu no fim do cast também. Puto que pariu? Não, deve ter sido o preview do próximo. Que eu botei a gente falando sobre. Botou no próximo episódio? É, eu botei várias coisinhas engraçadas aqui junto. Anteriormente né? Também, previously on Jackass. É, o preview eu não fiz não. Sobre Jackass Mark 2.1, ela achou confuso e extremamente divertido como o inglês do Miyavi. É engraçado que eu também tenho esse mesmo mixer feeling quanto ao Mark 2.1, sabe? Mark 2.1. Eu achei ele muito confuso e como muito divertido ao mesmo tempo. 0.2. Até a semana que vem. Até semana que vem, Yukimu. Vai lá, lê o próximo do Ismael. Vê os dois próximos aí. Tem mais quatro, você lê dois, eu leio dois. Ismael Pereira. Quero parabenizar pelo cast. Muito legal mesmo, continue assim. Tô tentando fazer uns downloads antigos, não tô dando certo. Os 1.0 não tá. Por que não tá dando pra baixar 1.0? Porque 1.0 não existe mais. Ficava no servidor do Anime Forces e o Keitaro não pagou. Quê? Ninguém tem 1.0. Aliás, ouvinte que tiver 1.0, up e manda pra gente, cara. Se alguém tiver em algum lugar, sabe? Porque o 1.0 foi perdido. Jura? Foi. Tô chocado. Que eu não migrei ele pro nosso servidor. E o Keitaro deve ter achado que a gente migrou e apagou. Cara, que ódio. Não acredito que isso aconteceu. Pois é, cara. A gente só tem o último 1.0. O último. Cara, isso é muito histórico. Isso não podia ter acontecido. Se alguém tiver 1.0, todos eles, ou qualquer um, sabe? Tiver um ou dois, manda pra gente. Pena. Por e-mail, por qualquer lugar, sabe? Porque a gente realmente não tem. É porque, na verdade, quem editava na época era o Diego, ele que mantinha os backups daí. Pois é, os backups. E, inclusive, quando a gente passou a editar, eu tava começando a editar, não precisava atenção nisso, não me preocupava com isso de backup. Inclusive, até a gente entrar pra combo, eu não ligava pra essa coisa de backup, eu comecei a ligar agora. Eu ainda não ligo, mas enfim. Enfim, tá. Tô triste agora. Eu sempre falei que a gente precisava baixar aquelas merdas, né? Pois é. Então, RIP, Rest in Peace 1.0. É, se alguém tiver, manda aí que talvez a gente up coloque ou não. A morte mais triste desse ano pra mim foi então. Foi 1.0. Foi 1.0 de que é o meu favorito. Victor Zucconi. Olá, Jackass. Sobre o último. Zucconi, anota aí. É, pra ficar mais um personagem. Voltar. Pessoas novas no elenco. Sobre o último Mark One, cara, olhem no site do. HRP. Do Happy Tree Friends. As fotos lá embaixo, principalmente do Dr. Nakamatsu, galã de Dorama. E do Fumiya Sato. What? Sobre as taxas. Será que vão fazer alguma coisa como nos países judaicos, já que resolveram falar de judeu? Porque não se pode, pela religião, cobrar juros. E muito da parte dos anões motociclistas. Alguém sabe sobre alguma previsão de próximas eleições do Japão e as chances reais do Happy Party? Cara, se a eleição foi agora, a próxima eleição vai ser daqui a 4 anos. Se não derrubarem, cara, pois de é, né? Porque. Não. Que agora e tá quanto, rolando... quanto ao site do HRP, a gente não tinha visto que o partido também tem um site. Ah, ele, o partido tem um site. Desse site que eu falei, realmente, os caras estão uma cara muito estranha. Assim, o Yukio Hatoyama já tá cheio de escândalo envolvendo ele. O povo falando, tá, gostou dessa história de ter um primeiro-ministro novo a cada 6 meses? E esse Dr. Nakamatsu parece que ele era um maluco, um médico maluco lá do Japão, sabe? Esses médicos que fazem ele operação tem nome espiritual, sei lá. De vilão de Tokusatsu. Uhum. Dr. Nakamatsu. E aí ele entrou pro HRP. Isso é perigoso. Enfim, daqui a pouco o Hatoyama sai. Então a eleição, teoricamente, daqui a 4 anos, né? Ou então daqui a 6 meses. E as chances reais do Happy Realization Party são nenhuma, porque, pelo que eu sei, eles não estão concorrendo pro primeiro-ministro. Vocês abrissem um partido aqui no Brasil, eu votava neles. É, eles não estão concorrendo. Se o Gabeira entrasse pro Happy. Eles não estão concorrendo pro presidente, né? Eles são meio. Se o Gabeira entrasse pra isso, eu Botava, cara. Eles são meio que um partido de backup, sabe? Um partido que suporta os outros, só isso. Muito bom. Por enquanto, né? Quem sabe? Será que eles apoiariam o Lula? Hã? Será que eles apoiariam o Lula se eles tivessem um diretório brasileiro? Eu não sei. Acho que eles acompanhariam o Gabi, né? E a Gami Zero, você vai ler? Consigo ler, eu vou ler. Vai, leia. O Live já vai ler todos agora porque eu não tô conseguindo ler. É. O povo vai enjoar da minha voz. E aí, Darkonix Live Angel, esse é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês, já que eu sou um fã recente de podcast. Queria dizer que eu estou seguindo as dicas de animes e mangás que vocês citaram. Já vi Kanagi, Gurren Lagann e Hikaru no Go. Haruhi, eu acompanhei o arco do Endless Eight inteiro. Parabéns, acho que foi o único que conseguiu, né, além da gente. Pelo jeito ele... Ok, mas você não começou pelo Endless Eight não, né, que eu não recomendo ninguém fazer não, isso. Não, acho que ele assistiu tudo, pelo visto. Aliás, se querem ver alguma ordem, assistam a ordem 2009 mesmo, que é a cronológica normal. Eu gosto muito da ordem de uma exibição original maluca. Eu gosto, foi a que eu vi, agora primeiro eu vi essa, mas, enfim. Tô lendo Hatsukoi e tô sofrendo... Pra encontrar Voltons, mais um que não consegue encontrar Voltons. Cara, gente, pessoal, baixa, sobre inglês, que em português vocês não vão achar, não. É, infelizmente não. Pega um dicionáriozinho, sabe? Olha, se vocês têm 13 anos de idade, façam igual a mim. Cara, não dá pra... Peraí, calma, deixa eu dar um conselho de ancião aqui. Uhum. Quando eu tinha 13 anos de idade, menos que isso, acho que 12, eu queria jogar Final Fantasy e eu não entendia o que tava acontecendo ali. O que eu fiz? Eu peguei um dicionário de bolso velho do meu pai. E todas as palavras que eu lia que eu não reconhecia, eu procurava imediatamente. E é assim que eu falo inglês hoje em dia. Façam isso. Assistam Voltons com o dicionário do lado. Ou então, entre na Wizard. Isso tudo é uma propaganda. A gente tá sendo patrocinado agora. E claro, e essa versão subada em inglês vocês conseguem achar no AniDB. Que a gente vive colocando o link que você coloca no Reviews, não, né? Não coloco mais no AniDB, não. Mas vai no Reviews mais antigo que vocês vão ver que tem link pro AniDB. Então vai no Google, põe AniDB e entra. Aí você procura o nome de um título e você acha. Mas que isso a gente não pode dizer, a gente vai preso, gente. Pois é. A gente não pode terminar a pirataria, caramba. A gente não pode dar o link no Torrent, caramba. Droga. Nós estamos agora num diretório de podcast legal, sabe? De pessoas que fazem review de série e não admitem que baixam ela. Admitem sim. Admitem, tá. Só mandar um link, né? Ah, tá, porque no podcast a gente não admite. Eu achei que a galera do Fala Série não admite. Não, admite entre aspas, né? Ah, tá. Parabenizo também pelo Mark One, porque mostra o Japão como ele realmente é. Cara, a gente chuta mesmo, né? Não, tô brincando. Não, a gente tenta ser o máximo. A gente tenta... Mas ele falou isso meio porque parece que ele tem amigos ou amiguinhas que acham que o Japão é a terra encantada do sol nascente, onde todos são felizes e vamos pra lá, vamos ser aceitos felizes. É, não é, né? Aquele negócio, a gente nunca teve no Japão, nunca morou lá. Assim, então, assim, a gente tenta passar pra vocês as informações que chegam até nós. A gente mastiga e cospe de volta. É, a gente mastiga, a gente tenta montar um Japão como ele realmente é. E a gente tenta fazer isso, óbvio, mas ninguém garante. Tem uma margem de erro, tanto que de vez em quando a gente recebe alguém do Japão falando, ó, aqui não é assim não. Cara, de vez em quando... Não, tudo bem, a bronca mais bruta que a gente teve, cara, do cara era um fake, não era do Japão de verdade. Pois é. Mas a gente recebeu e-mail de gente do Japão e tal. Mas ninguém reclamou que a gente erra muito não, então não, acho que a gente não, tá bem próximo. Não, mas deu informações a mais, assim, que a gente não sabia. Acho que a gente tá tal, bem próximo da realidade. Assim. Porque, assim, eu naturalmente sou uma pessoa pessimista, então como o Japão é um país pessimista, a gente acerta naturalmente. Mas tem uma coisa que eu posso falar sem precisar visitar o Japão, sem precisar nada. O Japão é um país como qualquer outro e por isso tem altos e baixos. Com certeza ele tem muito mais altos do que aqui porque é um país mais desenvolvido. É o único que eu posso falar sobre o Japão, sabe? Mas as pessoas se suicidam mais. As pessoas se suicidam mais no Japão. Mas as pessoas vendem mais CDs. Mas as pessoas são mais caros. E lá tem figure. Muito caros também. Mas é mais fácil de achar. Imagina o preço de Endless Eight no Japão. Como deve ser caro. O que leva o fato de terem comprado bem, esse fato fica muito mais grandioso, porque lá é muito caro o DVD. Pois é. Essa foi a primeira pequena demonstração de como a gente levanta os altos e baixos no Japão. Viu? A prova disso é o Mark One, a prova disso que a gente mostra pra onde é que o Mark One 12 sobre a Rap Science. Nunca ri tanto ouvindo o podcast. Ou seja, o Japão é engraçado? A gente mostra o Japão como a gente é, você deveria chorar, não rir. O Mark One 12 é muito interessante, cara, porque eu editando ele, eu fiquei na dúvida se ele era bizarro e engraçado ou se ele era sério. A gente informou alguma coisa? Informou, cara, porque o Luan fazia umas análises super profundas de política era e economia. Era só eu economia, que não dava mínima, né? É, você falava besteira e eu ficava ali mediando, sabe? Você era o id, o Luan era o ego e era o super ego, sabe? Uma psique de cast. Nossa, que legal. Psicast. Adorei. Caralho. fazer um cast de psicologia, cara. Continua. Chama Glass Cast. Continua, vai. Muito bom. Eu finalizo esse e-mail. Dani, porque como eu amo as minhas piadas, cara. Tô vendo, cara. Nunca tinha visto com toda vantagem. Inclusive, falando do CCS, uma vez um cara mandou um e-mail pra gente no CCS falando, reclamando, que a gente. Tudo que a gente falava, a gente dava uma risadinha depois. Como se a gente morresse de rir de tudo que a gente falava, entendeu? Tipo, por que vocês têm que achar tão engraçado tudo que vocês falam? Que é muito engraçado, porque no GQS eu fico rindo o tempo inteiro, do início ao fim. Então é tão engraçado assim, né? A gente fica bobo quando a gente fica fechando o microfone, cara. É, eu acho que não é assim não, gente. Juro, eu acho que a gente não é assim, a gente reclama da vida pra caramba em off. A gente só chora. Eu finalizo esse e-mail dando importância ao trabalho de vocês. Se não fosse isso, haveria muito mais pousas por aí idolatrando um cara que não quer sair do armário chamado Naruto e dizendo que o Japão é o melhor lugar do mundo. Você tem razão, ele realmente tem... Ele acha que nós estamos convertendo as pessoas, né? Uhum. Segundo ele. Ele deve eu acho que não. Ele deve conhecer aquele monte de garotinha... Garotinha nha, né? Que fica na fila várias do... Várias que fica na fila do Anime Friends, fazendo nha! E dizendo que vai arrumar um japonês, casar e ir pro Japão, né? É! Aviso que esse não é o meu caso. Nunca fiz isso com os colegas meus. Falou nha ou viu Naruto? Não entendi. Tô brincando, entendi sim. Continue com um bom trabalho. Yagami Zero. PS, Darko, tem uma amiga... Olha, eu não vou ler isso. Ah, peraí, olha só. Porque a Polícia Federal tá investigando. Aqui na cidade tem uma rede de pedofilia aqui na cidade. Sem contar que o Magno Malta é assustador. Que Magno Malta? É o deputado que é chefe, crente que chefia a CPI da pedofilia. Aqui em Campos? Não, no Brasil. É, eu vou ler. Porque ela tem 16 anos, eu tenho 20. Vou fazer 20 em dezembro, então acho que tá na média. É... Ele tem uma amiga de 16 anos que diz que ama minha voz e acha minha risada sexy, não sei como. Olha só. Porque, cara, ela ia adorar o Jackass no Hall, que a coisa que eu mais corto nesse programa é minha risada. Porque minha risada às vezes me irrita profundamente, aí sempre que dá eu corto. Eu só deixo as que são cruciais. Tem alguma risada que é crucial? Tem, cara. Que, por exemplo, é tipo a claque do sitcom, né? É, por aí. Você tem que rir para as pessoas rirem também. Você faz uma piada, eu dou uma risada, é beleza. Ah, mas eu, como eu dou risada o tempo todo, tem muita risada minha que é totalmente sem sentido, tipo essa agora, sabe? E aí eu corto. É, ele falou que ele não é pra perguntar ele por quê, mas ele acha que ela teve algumas esperanças depois do Mark II, que é com as minhas lolis de São Paulo. E eu digo o seguinte, por favor, Yagami Zero, me mande o MSN dessa garota. Você não vai mandar o MSN dessa garota, porque eu não posso ver. Se você continuar tendo Jackass, você não vai fazer isso. Porque se meu amigo for preso, eu não vou ficar fazendo monólogo. Tentei fazer isso e não deu muito certo, foi meio chato. Então, por favor, não mande o MSN. Não, cara, você vai mandar o MSN, senão eu vou bloquear o seu IP no site do Jackass. Eu faço questão de desbloquear, porque como eu já falei hoje, você não sabe fazer isso, Léo. Eu dou um jeito. Você me ensina. Então é isso, mande e-mail pra sua amiga e a gente conversa. O MCN dela. E o último e-mail não sei se... Blá, blá, blá, blá. Não é exatamente o e-mail do Rubens Carvalho. Ele é um cara que ele fica mandando pra gente várias notícias do Reader, do Google Reader. É, não, é super legal, só que também ficou meio chateado porque a gente não, até agora não comentou. Que a gente não comenta nenhum feedback notícias pra dele pra lugar nenhum, na verdade. Como a gente reclama que a gente não tem feedback, então a gente tá se sentindo na pele o que é não dar feedback pra alguém. Pois é. Na verdade é assim, de certa forma, eu meio que usei uma notícia dele, né? Porque no mesmo dia eu fiquei sabendo que o filme que Gantz ia ter live action, ele mandou, sabe? E eu postei, mas eu já tava sabendo. Mas mesmo assim, serviu pra alguma coisa, né? Reforçou que ia acontecer. Não, pode que eu não sabia. Mandando, a gente sempre tá lendo e tal. Não, e, pode continuar. E tendo coisa factual, a gente coloca no Anime Forces e tal. É porque no último e-mail... Essas coisas mais factuais a gente não põe no JCast, né? Mas serve pra pôr no Anime Forces. No último e-mail dele, ele ficou meio triste, né? Ele falou que, não sei se continua, porque ninguém me deu feedback. Não faz isso, cara. Continua, por favor. Muito obrigado. Pode continuar, cara. Cuidado. Custa nada, você vai ajudar a gente cedo ou tarde. Muito obrigado, muito obrigado. E é isso, é o fim da nossa leitura de e-mails infinita. Cara, deve ser. O povo tá de muito saco cheio. Não, porque eu vou dividir ela em três partes. Ah, tá. Geralmente quando eu ouço podcast, eu pulo a leitura de e-mails, serinho. E é isso, agora vamos fechar logo esse programa, senão a gente vai estourar a cota de 50 megas por arquivo. Estamos limitados agora pelas regras da combo. Então é isso, tchau, beijo, até semana que vem com mais um Mark Monster.